no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Eu sou um coveiro e, ixi, vai ser difícil admitir isso. Mas finalmente eu li uma história boa do Pantera Negro. E aí, pessoal, aqui é o Léo. Estou aqui de volta depois de uma sabotagem do nível Doutor Destino. Mas agora eu já superei, estou tecnicamente melhor do que eu. Finalmente, né? Tava me sabotando também. Oi, meu nome é Jefferson Stone. Aqui mais uma vez, e você pode até fugir do destino, mas não pode fugir do caos. É, eu sou o Quinho e a Athena é uma fanfarrona. Athena é uma filha da... Nem vou deixar a margem pra fazer pia aí, censura. Mas... E agora, eu não vou nem dizer que o Paulo é um convidado. O Paulo já tá no terceiro podcast da gente aqui. Então, vai, Paulo. Aqui é o Paulo Arthur e... Realmente, eu não sei quantas vezes vão ressuscitar o Capitão Marvel passa o trovejante em sagas da Marvel pra eles morrerem de novo. Pelo menos eles morrem de novo. É. Dessa vez vai ficar difícil pro ouvinte da gente saber o que é que a gente tá falando, né? Porque a gente começou com Pantera Negro, tava no meio do Doutor Destino e agora de ressurreição aí. Bom, só pra clarear um pouco, a gente decidiu fazer esse podcast justamente sobre duas sagas, coincidentemente, que falam de guerras, que não foram publicadas aqui no Brasil, mas que a gente achou que valeria a pena dar uma pincelada ou dizer o que ocorreu nelas, pra não ficar um buraco muito grande se tiver uma referência, como sempre tem, né, de surgir, ué, de onde veio essa Pantera Negra mulher? Ué, o que aconteceu com essa história desses personagens da Tropa Alpha estarem vivos? Bom, essas duas sagas são justamente a Guerra do Destino, que saiu lá como Doom War, e a Guerra do Caos, que é a Caos War. Então a gente vai parar como de praxe, né, para nossa leitura de e-mails, dessa vez com meu querido amigo aí, companheiro de edição de podcast, Léo Florentino, e volta daqui a pouco para falar sobre essas duas sagas. E-mails. Olá, ouvintes, mais uma vez estamos aqui numa nova leitura de e-mails, dessa vez, Tantan, finalmente, o nosso novo editor de podcast aqui comigo, né, fazendo uma parceria, Léo Florentino. Alô, e aí, pessoal? Bom dia. Por gentileza, eu gostaria de saber se tem uma previsão de lançar a revista dos Guardiões da Galáxia no ano 1990, a equipe original, com o lançamento do filme, poderia relançar para conhecer mais. É do Júlio Milhomem Ribeiro. É, a gente dá uma aliviada nos errinhos que vezes quando acontece aí, né? Senão a gente vai acabar nem o leitor entendendo. O Júlio fez uma pergunta cabulosa aqui, né? Porque ele não quer, não contente só de que a Panini publique os Guardiões da Galáxia, ele quer que publique a edição original de 1990. Cara, já acho difícil sair a que foi relançada pelo Guinness aí em 2010. Quanto mais essa. A previsão é zero. Não tô nem falando oficialmente por qualquer coisa que eu sei da Panini, mas o que é que você acha, Léo? É, a gente não tem como saber, porque a gente não é da Panini, mas a probabilidade é pequena mesmo. É, a gente tem sorte se eles lançarem e ficar saindo agora nos Estados Unidos, do Marvel Now. Com sorte, assim, porque... Eu acho que com o vindouro filme e o Marvel Now só vai começar no segundo semestre desse próximo ano. E essa revista, ela sai agora em março, né? Saiu fevereiro 1.1 aí, mas ela sai pra valer em março lá. Então ela não deve ser uma das primeiras que vai sair do Marvel Now. Então há uma boa chance de, sei lá, eu espero, né? Saiu em forma de encadernado, tudo fechadinho. Ou quem sabe a Panini finalmente realize o sonho da gente de ter uma revista cósmica vindo por aí, né? Isso aí. Eu acho que lá pela época que o filme foi estrear, no Brasil é possível que a gente tenha essa mensal. Mas coisas mais antigas é pouco provável. Já deve estar um monte de notícias sobre o Guardiões da Galáxia no próximo semestre, já com atores definidos. Eu acho que aí já vai sim estar uma boa maneira de começar a publicar aqui esse material. Finalmente, hein, Panini? Aí você reza pra lançarem o material mais antigo que não saiu, ou até esse mesmo aí, né? Que eu acho meio improvável. Bom, agora eu vou ler o outro, do Adam de Lima Alborta. Esse cara tentou mandar inúmeras vezes via comentário pra gente, escreveu... Eu tive que explicar pra ele como é que mandava, porque eu disse que travava pelo Outlook. Eu nem sabia que tinha gente que usava o Outlook ainda, mas enfim. E aí ele conseguiu. Então ele mandou um e-mail até meio grandinho aqui, começando assim. Olá, galera do Marvel 616. Eu acompanho vocês há algum tempo e gosto muito da maneira como vocês trabalham. Estão de parabéns. A questão é a seguinte: após assistir o primeiro filme do Iron Man, eu me tornei um grande admirador do herói. E como todo grande admirador, procurei conhecê-lo mais. Levando em conta que um filme é somente um resumo de um grande universo. Então comecei uma busca por mídias do personagem. Para minha decepção, o que encontrei foram algumas páginas que disponibilizavam para o download alguns quadrinhos aleatórios. Ih, rapaz, isso não pode. Ô, Léo, não faça isso, cara. É, não faça isso. Ou com buracos cronológicos muito grandes. Por exemplo, Homem de Ferro 2.0, O Próprio Medo do Homem de Ferro, Guerra Civil Homem de Ferro, Homem de Ferro Extremes. É, ele tá dando um monte de minisséries aí, um monte de exemplos que ele deve ter achado por aí perdido. E até com traduções aí meio esquisitas que não vieram pro Brasil, né? É, como O Próprio Medo seria a essência do medo. É, isso aí foi uma tradução que os scans aí, os não oficiais, deram pra saga. Bom, voltando. Logicamente, é de se entender que cada edição dessa pertence a um arco e um contexto que envolve todo o universo Marvel. Verdade, isso mesmo. Então, em resumo, a minha pergunta é: qual é a ordem de leitura, é lasqueira, de novo, e a ordem cronológica da saga ou história do Iron Man? Sei que seria algo muito, mas muito trabalhoso de listar. Sim, realmente. Todas as edições nas quais o herói aparece nas HQs. Mas o que eu peço é pelo menos um esclarecimento sobre a ordem das sagas. Por exemplo, Extremis primeiro, Guerra Civil depois, God Killer depois. Olha, já botou uma sequência meio lógica aí, né? E se existe alguma saga que ocorre em paralelo à outra, que me explicasse o porquê disso. Léo? Oi. Você é um novato, então pronto. Resume a história do Iron Man todinha pra ele agora. Em 1943... É. Léo, não dá, né, Léo? Acho que então, não vai dar tempo, não. Seja X-Men, Wolverine, o cara, assim... Eu sei que o leitor novo acaba chegando, quer saber de tudo de uma vez só, quer saber desde o começo. Mas é o que eu sempre falo, você não conhece o quadrinho, você não... é difícil você começar da primeira edição e seguir adiante, são hoje em dia mais de 500. E eu faço uma comparação seguinte: quando você conhece uma pessoa pela primeira vez na sua vida, você não fala assim, ó, vem cá, senta aqui, me conta a sua vida desde o começo. Não é, né, Léo? É, não é bem assim. Primeiro conhece o cara naquele momento, tem uma noção de quem ele é, tem um histórico todinho do passado dele que você não sabe, você tá acabando de conhecer essa pessoa. Aos poucos, você vai convivendo com ele a partir de agora e sabendo o que ele tá fazendo. Uma vez ou outra, vai sabendo uma informação do passado dele, aqui e aqui vai. Mesma coisa na história em quadrinhos. Claro, é bom a gente não se perder e ter uma ordem. Você citou aí o Extremis, eu acho que pra quem tá começando agora é uma boa maneira, inclusive tendo um filme aí, né, Léo? De você ter uma noção de como era o passado do Homem de Ferro, né? Já que ele mexe um pouco, ele revitaliza a primeira história, né? E já aí você segue adiante pra o que você mesmo citou, a Guerra Civil, ele como diretor da SHIELD, e aí vem o Reinado Sombrio, que ele é perseguido e por aí vai. Mas tem uma boa notícia, Léo, pra esse cara aí, pro Adam. Sabe o que é que o mês de março tem, né? De comemorativo. É o aniversário de 50 anos do Homem de Ferro. Pois é, e aí a gente tá já programando algumas coisas pro site. Não vai ser tanto feito do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, na verdade... tem muito histórico no Brasil. Faz um resgate, por exemplo, de revistas que foram publicadas aqui no Brasil com o Homem de Ferro. Isso é bacana. Um pouco dos bastidores de criação e por aí vai. E no final do mês, lá para a última quinzena, tcharam, a gente vai ter então um podcast especial sobre os 50 anos. Então a gente vai ter um programinha legal para servir bem para você. Nesse caso, está meio perdido. A gente vai resgatar um pouco do histórico, né, de cada 5 décadas que ele passou nos gibis, e fazendo paralelo do que havia no mundo com o que o gibi transparecia, né? Acho que é um dos caras que mais faz o contraste do mundo real com o mundo dos quadrinhos, né? Seja a Guerra Fria, terrorismo, as guerras tecnológicas e por aí vai. Assim, a própria Marvel, a própria editora, ela tem essa preocupação com os leitores novos, e ela, nas próprias histórias, assim, ela tenta, não tenta resgatar demais coisas antigas e de vez em quando tenta começar novas histórias que são ótimas pra quem tá começando agora, pra pegar daquele ponto e tal. Então, não precisa se preocupar tanto assim, como o Cusuro falou. Vai seguindo, com o tempo você vai entendendo, e não é tão difícil assim, entender a história de agora sem precisar ler 50 anos de quadrinhos. E a gente tem outras formas de ir conhecendo aos poucos, como o nosso podcast. e nossos especiais dos 50 anos que vai acontecer daqui a pouco. Então a gente vai encerrar a nossa leitura de e-mails. A gente tá acostumando sempre a ler dois a cada programa. E foram até dois bem ilustrativos. Quem tiver dúvidas, tiver sugestões, querer sugerir um podcast, algum tema, a gente aceita. Só é vocês mandarem aí por e-mail. O e-mail é inominata@marvel66.com. Mas também tem outras formas de você nos acompanhar. Tem a nossa fanpage do Facebook, só é procurar por Universo Marvel 66. Tem o Twitter, vez ou outra a gente aparece para dar uma notícia, mas tem. É @marvel66. E os comentários do site também, quando vocês estão com algumas dúvidas, uma boa discussão ali. Principalmente nos comentários do podcast, a gente sempre aproveita um para ler aqui. Tá falado, Léo? Isso aí. Então, vamos agora começar a nossa discussão sobre as duas guerras aí, que acho que ninguém leu até agora. Agora vamos desvendar sobre elas, né? Vamos lá. Wakanda is a small country in Africa, notable for never having been conquered in its entire history. When you consider the history of the region, the fact that the French, the English, the Belgians, or any number of Christian or Islamic invaders were never able to defeat them in battle, well, it's unprecedented. The Wakandans have a warrior spirit that makes the Vietnamese look like, well, yeah, the French. They've also maintained a technological superiority that defies explanation. Bom, a gente vai começar primeiro falando sobre a Doom War, né? A Guerra do Destino. Só que antes de começar a falar sobre ela, acho que valeria a pena situar o leitor de algumas coisinhas que acabaram passando batidas ou foram tratadas de forma muito rasa aqui no Brasil. O casamento da Tempestade com T'Challa a gente chegou a acompanhar, né? Surgiu inclusive uma Marvel especial, acho que foi a segunda ou a terceira lançada aqui no Brasil, e que faz um retcon sobre um relacionamento anterior deles na infância. E aí meio que justifica, né, o romance entre Tempestade e Pantera Negra. E como a gente acompanhou, ocorreu o casamento, foi mostrada na época, foi na Marvel Action, se eu não me engano. E depois a revista acabou sendo descontinuada aqui no Brasil, né? Ou teve outros lançamentos mais importantes. Por volta mais ou menos da Guerra Civil, não se falava mais sobre o que tinha rolado. E a maioria dos leitores, quando tinha ideia de onde estava a Tempestade, era sempre nos X-Men. E era até estranho, né? O que é que essa mulher tá fazendo direto nos X-Men se ela tá casada e morando e sendo rainha no outro lado do mundo, né? Na África. Isso ficou um plot meio deixado em aberto, né? Só que isso não foi a única coisa que aconteceu. No desenrolar dessa revista do Pantera Negra, aconteceu um atentado ao próprio T'Challa. Não se sabia no começo o que tinha acontecido, né? De repente, quando a revista voltou a ser relançada com a nova numeração, só se descobriu que T'Challa, depois de uma reunião com o Dr. Destino, apareceu ferido, né, inconsciente, e não se sabia o que fazer. O rei de Wakanda estava incapaz de liderar, e quem é que ia substituir? E quem é que ia ser o novo Pantera Negra, o protetor de Wakanda? Nessa época surgiu não sei se vocês chegaram a acompanhar, né, um monte de teasers na Marvel sobre quem seria a nova Pantera Negra, que inclusive ia ser uma mulher, né? Como de praxe, estava todos os personagens de Marvel ganhando sua versão feminina, o Pantera Negra não podia ser diferente. Então alguns achavam que ia ser a própria Tempestade, outros era Echo, ou era aquela guardiã, aquelas guardiãs que o T'Challa sempre tinha ao lado dele. Sim, tava aquela confusão toda, até que nos primeiros números mostrou que seria justamente a Shuri, que era a irmã do Pantera Negra, a irmã mais nova, que foi também um retcon criado pelo Reginaldo Hudlin no começo do run dele na revista, né? A Shuri nunca existiu até então, antes dos anos 2000. Mas aí foi bem encaixado, foi até nessa nova versão da revista, foi até quando as histórias melhoraram. Acho que o Reginaldo Hudlin estava até, sei lá, mais inspirado. E se montou muito bem uma trama de conspiração. Quem substituiu logo depois do Hudlin foi quem? O Jonathan Maberry. O Jonathan Maberry, né? E aí o cara que deu um dos passos finais para ocorrer essa Guerra do Destino. Foi nesse meio que se revelou que o atentado de T'Challa ocorreu justamente porque ele se negou a participar da Cabala, a tal Cabala que o Norman Osborn criou um tempo atrás, né, com o Doutor Destino e com o Namor. E por ele ter negado, vocês não permitiram que ele também ficasse de fora, livre e ileso. foi quando ele foi atacado e demorou muitas edições até ele retornar. Quando ele retornou, o Akana já estava bem mais fragilizada. Havia, digamos, infiltrados lá no governo, estavam conciliados com o Dr. Destino, enquanto outros estavam até com nanitas implantados no seu corpo, se vindo como espiões sem saber, né? E com esse palco armado é que a gente tem a Guerra do Destino, que é o avanço final para que ele dominasse Wakanda com as intenções que daqui a pouco a gente vai discutir. Só uma pergunta aqui antes. Não tinha nada de relacionamento amoroso entre a Tempestade e o T'Challa antes desse retcon mesmo, não? Porque eu lembro de uma história pós-massacre em que ela comenta alguma coisa sobre ter tido algo com ele no passado. Esse gancho foi pego, né, há um tempo atrás, justamente dessa história. Mas acho que nem o Claremont tinha comentado nada sobre isso. E existe uma história, acho que é um do Marvel Team Up, da época do John Byrne ainda, que aparece o T'Challa e a Tempestade lutando contra um inimigo que aparece nessa minissérie, nesse retcon. Mas aí acho que foi o único vez que foi citado no passado dele. É, não foi algo nunca muito claro, entendeu, Paulo? Eu sei que teve essa historiazinha que foi através desse gancho que mais tarde, por exemplo, teve um crossover da revista dos X-Men com a Tempestade, que foi aí que nasceu a ideia de juntar os dois nesse tempo. Mas até então nada muito firme que foi um romance mesmo, de fato, por aí vai. É, quando eles até no desenho dos X-Men Evolution existia o relacionamento deles, né? Tem um episódio onde eles abordam que eles possam ter sido prometidos quando crianças, uma coisa assim. É, depois desse plot, se você tem ideia, o Avengers Next, né, aquela nova geração de Vingadores, surge um Vingador, que é o filho do Pantera Negro, que tem poderes de eletricidade. Ou seja, quem é que é a mãe dele? Sim, mas ele é Tempestade. Acho que ele siga aparecer em algum momento isso. Uma dica, assim, de que é ela. O que aconteceu foi que eles queriam, pelo que eu entendo, pelo que eu soube, eles queriam casar, tiveram a ideia de casar o Pantera Negro com alguém. Pra procurar uma esposa pra ele. Aí pensaram na Tempestade. Aí aproveitaram esse pequeno gancho que tinha ali e criaram uma minissérie pra criar esse retcon e aí se dar esse casamento. Assim. É tanto que quando se fala de grande amor, se está falando sobre grande amor da vida de Tempestade, se falava sobre o Forg, se falava sobre outros personagens, mas nunca se citou o Pantera Negra até então. Então assim, mesmo que ela tivesse dado umas bitocas assim, no passado, aquelas coisas assim, ela não tinha marcado o coração, né, dela, e também o Pantera Negra, tudo bem. A gente pode dizer que ele é meio caladão, meio quieto, não sai espalhando aí os sentimentos dele. Mas assim, é uma coisa que nunca foi tão trabalhada como se foi trabalhada depois desse retcon. Mas, Coveiro, falam do Forge ou falam da Calista, afinal? Como assim? Calista. A da Calista é não oficial, cara. É que nem a Mística com a... uma Destino. Ah, mas a Mística e a Sina é bem mais clara, assim. Eu acho que a Calista eu nunca nem vi muito com esses olhos, não. Mas a Sina e a Mística, eles só não falam, mas tá na cara, eu acho. Piora com a Calista de vários tentáculos, né? Aí é que o negócio... Mas, ô Coveiro, tu tava falando antes do background do Pantera Negra, um pouco antes da Guerra do Destino. Vale destacar também é que ele tava os ferimentos dele que ele teve nessa nova série que ocasionou na irmã dele assumindo o manto de Pantera Negro também é efeito da Invasão Secreta, que foi escrita um chain em três partes da revista dele pelo mestre Jason Aaron, onde ele e a Tempestade enfrentam os Skrulls e ele sai bastante ferido da batalha. Sim, justamente foi aquela edição ali que foi a edição final daquele último lançamento. A Doom War acontece, pra vocês terem uma ideia, durante o cerco. Mas essa nova revista que recomeça, ela recomeça justamente no início do Reinado Sombrio, que é quando o Norman Osborn tá convocando as pessoas. E logo na primeira edição, a gente não entende nada, só aparece, digamos assim, o Pantera sendo... já ferido, o pessoal já resgatando ele, já não sabendo o que foi e acusando onde é que ele tava. Não, ele foi numa reunião com o Destino. E o Destino não assumia que foi ele. Tanto que mais tarde, pra piorar o que vai vir no futuro, né? O Namor tava sabendo que o Pantera ia ser atacado pelo Destino dessa maneira e concordou. Tipo assim, ó, se ele não ficar na cabala, então realmente, ele tão, é um propenso, vamos dizer, vilão é muito preto e branco, né? Mas é um propenso anti-americano, vamos dizer assim, né? Anti o poderio americano, que é bom pra nossa cabala, né? Ele dentro só nos dá a ganhar. Só que ele caiu do cavalo mais uma vez. E devia ter lembrado que se ele se negou de participar dos Illuminati, imagina da cabala, né? De novo sobre a tempestade. Que assim, essa decisão do casamento foi muito esquisita, assim, na época. Ninguém, uma coisa que eles não tiveram nada a ver, ninguém... Existiam essas pequenas referências antigas, mas era uma coisa que ninguém nem lembrava, assim, ninguém... E nunca teve nenhuma expressão mesmo na história. Então, eu achei muito estranho esse casamento, assim. Tiraram do nada a tempestade, que não tinha nada a ver com ele, pra casar, assim, tão rápido. E como o próprio Reginald Hudlin tem muito essa coisa de... meio de gueto, né, de falar dos negros de uma forma meio separatista, no sentido de que pra ele é uma coisa boa, assim. Que é de orgulho, né? É isso. Eles chamam de aquela coisa de orgulho negro, né? Isso. E, só que nisso acaba meio que criando algumas coisas meio esquisitas, assim. E no caso da tempestade é isso, porque o Pantera Negra é o grande herói negro, o maior expoente, o maior representante dos negros, assim, nos quadrinhos da Marvel. E a Tempestade também, ela é a maior heroína negra, assim. Talvez ela tenha mais expressão do que o Pantera, inclusive. Na época, houve mais desagrado dos fãs do que gente gostando e tal. E quantos anos já faz isso? Uns três? Três não, né? Na Guerra Civil, isso. Foi em 2007. Um bom tempo, né? Depois de tanto tempo, o que é que vocês avaliam, só de uma forma geral? O que é que vocês acharam na época, se vocês aprovavam ou não? E durante esse tempo, você acha que valeu a pena ter casado ou não? Eu acho que foi uma tentativa de tentar alavancar a revista do Pantera Negra, mas é aquele negócio. Ia ser muito difícil conseguirem tirar a Tempestade do X-Men por muito tempo. Tanto é que não deu muito certo. Até aquele negócio de enfiarem eles no Quarteto Fantástico também foi tiro no pé. Não ia dar certo, era só literalmente só uma tentativa de alavancar um personagem. De uma forma forçada. Acabou que realmente uma hora não ia dar certo, como não deu. Por causa justamente que ela é muito ligada ao X-Men para estar numa franquia diferente. É que nem você tentar levar Kitty Pryde para a franquia do Homem-Aranha no meio-meia, em vez de ser no Ultimate da vida. Eu acho que a ideia foi válida, super interessante. O Morrison nem o Whedon aproveitaram ela nos X-Men. Ela tava até hoje, a personagem ainda é bastante apagada nos X-Men. Então era uma mudança de áreas bem interessante e promissora para a personagem, mas o escritor não foi feliz, não soube aproveitar, e a personagem foi mais pro limbo do que já estava, e foi uma tentativa bem fraca e fracassada da Marvel. Mas o Ellis e agora recentemente o Gillen quiseram pegar ela, né? Estão usando ela de alguma maneira. E fizeram merda. Tudo bem. E o Morrison não tinha na época, tá? O Morrison já tinha dado tchau-tchau quando aconteceu o casamento. O Morrison queria usar a Tempestade na época, mas o Claremont pegou ela e na época eles eram bem separadinho ali, não podia. Exatamente, como era aquela coisa meio dividida na época, quem pegou foi o Extreme X-Men, e aí o Morrison ficou com quem era do New X-Men, né, que já tava lá. Na época eu até achei interessante o casamento, mas era só pra aumentar a moral do Pantera Negra, porque ele tava meio encostado há muito tempo, mas ganhou o título próprio. Ganhou até animação, mas a Tempestade não precisava disso pra ficar mais. Ela já era uma representante bem poderosa, bem representativa dos X-Men. Apesar dela não estar sendo usada no X-Men, mas o perfil dela não foi afetado por ter casado ou não. Ela não ficou nem uma boa rainha, nem uma boa X-Men, o que nesse ponto tá certo, né? Acabou sendo mal usada. Talvez se tivesse criado uma facção diferente de X-Men com ela liderando, já que tava ocorrendo essas diferençazinhas, aí tinha no meio aquela história de Corporação X, tava ainda, digamos assim, em voga na época, ela podia ter, sei lá, criado uma facção fora dos Estados Unidos com o grupo dela. Tinha X-Men na época suficiente pra isso, né? Acho que não tinha corrido já a... Tinha, já. Tinha. Foi na época da Guerra Civil que ela casou. Logicamente um pouquinho antes. Então, sei lá, poderia ter criado um grupo extra com ela liderando, se quisesse aproveitar ela ainda como personagem. Como realmente a revista do Pantera nunca vendeu essas coisas todas, nunca teve esse público todo, ela ficou apagada igual. Aí depois de um tempo, ela acabou virando... ficando com a síndrome do Wolverine, assim. Tipo, os fãs de X-Men querem ver ela, a gente quer para X-Men. Então, ela vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela vai ficar indo da África para São Francisco toda hora, como se fosse fácil. É, isso criava um transtornozinho, inclusive, com o próprio Pantera Negra, né? Porque, vez ou outra, ele fazia um comentário, ó, você é rainha, você tem que estar aqui, por aí vai. Eu tava dizendo só uma coisa, porque naquela época do casamento, já tinha passado a Dinastia M, não? Dos 198 mutantes. Já tinha passado. Aí já ficaria um pouco mais difícil dela fazer uma facção... E separado assim, já que já tava naquela vibe da animação. Ah, mas cinco personagens só? Eu acho que não. Hoje em dia tá com menos mutante e tem mais facção. E o Ciclope se livrou de tanto mutante durante a transferência deles pra São Francisco, mandou uns pras escolas e por aí vai, deixou quem quisesse ir. Agora, outra questão também é que é um fato, a Tempestade é um personagem muito mais conhecido e famoso que o Pantera Negra. Embora ela não tenha tido uma revista própria em si, mas ela é muito mais conhecida pelo grande público que o Pantera Negra já foi. E teve uma revista, uma minissérie, logo depois do casamento dela, que era uma história meio que focada só nela, né? Ela também, não sei se vocês chegaram a ver. Tentar colocar ela como um coadjuvante do Pantera também, acho que seria um caminho pra não dar certo também. Who's in charge? He's called the Black Panther. Bom, e aí, montado esse cenário, né, de Wakanda, onde ela tava sem rei, onde a Shuri era a nova protetora e por um tempo assumiu como uma governanta, né? Já que o Pantera decidiu ficar na surdina logo depois que se recuperou para observar o que estava acontecendo com o reino dele, é que os, vamos dizer, os opositores do governo do Pantera, que estavam discutindo principalmente o fato de ele estar abrindo as portas de Wakanda para o mundo, aceitando uma rainha estrangeira, aceitando uma rainha mutante, aceitando uma rainha que não era nem nascida naquele lugar, começaram a se questionar. Por quê? Porque Wakanda sempre foi um país fechado para o mundo. Sempre foi um país que desenvolveu sua própria tecnologia, teve um exército assim, insuperável, que até então ninguém tinha conseguido invadir, e tinha uma das reservas de minério mais desejadas no mundo Marvel, que era o Vibranium, né? O Vibranium Wakanda. Pelo que eu entendi, dentro dessa própria minissérie, acho que só tinha outros cinco lugares onde tinha esse Vibranium. Um era na Terra Selvagem, que até inclusive é um plot do começo dos Novos Vingadores, né? E em alguns poucos lugares do mundo. Então é uma coisa rara, e em Wakanda é uma das que tinha mais... um dos lugares que tinha maiores minas desse minério. E isso, claro, foi uma das intenções de atrair o Doom pra isso. Logo na primeira edição da revista, a gente vê o resultado desses opositores tomando o governo, né? Então, a Shuri e o Pantera começaram a funcionar de uma maneira extraoficial, né? Em vez de estar atuando como governantes, eles eram marginais pro seu povo. A Tempestade acabou sendo capturada, eu acho que ela é a única que ficou como regente até o final. E logo foi capturada, tratada como bruxa, como estrangeira. E o pessoal questionando se a lealdade dela repousava em Wakanda ou nos X-Men. E com isso, a gente vê o T'Challa indo atrás dos X-Men, né? Que é a família mais próxima da Tempestade, para pedir ajuda para eles retomarem o seu governo, né? Retomar o seu povo. Comenta que tem uma suspeita de que tanto o Namor quanto o Doom estavam metidos nessa história por trás, né, de invadir Wakanda, de ajudar aquela rebelião, né? O Namor até um pouco apagado dessa história aí, dessa informação, porque agora ele tá do lado dos X-Men, né? Ele, durante o decorrer das coisas, já no momento do cerco, que é onde ocorre essa história, o Namor já voltou a ficar bonzinho. Eu tava com essa dúvida se ele tava nos X-Men já, mas... Não, é porque o Doom War acontece justamente no durante o cerco. Por isso que o cerco só tem os Vingadores. Os X-Men estão presos em São Francisco no decorrer, resolvendo as coisas do segundo advento. Quarteto Fantástico, tava Máquina de Combate, o Deadpool, estavam nessa Doom War. Então, durante, pra vocês situarem o que estava acontecendo, estavam todas as principais famílias de personagens Marvel separadas, né? Isso que causou, digamos assim, uma fragmentação. Ué, não vi todo mundo no cerco, por quê? Por causa disso. Mas peraí, tem alguma coisa aí um pouquinho errada, só porque... Deve ser uma coisa meio de roteiro, porque o Noturno aparece no comecinho dessa saga do Pantera. Então, mas você nota que os X-Men sumiram, eles só aparecem nas primeiras duas revistas. É, verdade. Então, é uma passagem de tempo, acho que entre a segunda e a terceira. Sim, sim. Então, isso é outra coisa que tem. A própria Doom War, ela tem seis partes, e ela é dividida em três blocos. Os dois primeiros, você vê que há um contato muito grande da Pantera Negra com os X-Men. Aí logo depois, quem tá em voga é o Quarteto Fantástico. Ele é muito presente nas duas primeiras edições, que é quando ele descobre que o Destino realmente tinha aquele plano, e ele pede ajuda ao Quarteto, que era o grande arqui-inimigo do Destino, né, pra bater de frente com ele e ajudar a rechaçar o Destino, né? É quando acontece aquele lance de ele invadir a fronteira, de até... Dá a impressão que ele quebra o pescoço, mas depois o cara aparece vivo, né? Prender os opositores dele e fazer, digamos, aquele jogo de pau a pau com o Destino. Tipo assim, ó, ele ameaçando matar a mãe do cara... Não, era a Tempestade, né, que tava ameaçando, né? Ele tava ameaçando a Tempestade pra ela ajudar ele a abrir o cofre lá do Vibranium. É, ele desejando os cofres de Wakanda onde tinha um Vibranium, ele chega a ameaçar a Tempestade que tava com um colar que impedia os poderes dela. E o Pantera Negro até de uma simpeita ali de frente, tipo assim, não vou ceder não, vou bater de frente e acabou. E o último plot é com o Deadpool, que é a tal arma secreta inconsequente dele, né? Que ninguém poderia prever, imprevisível. Elemento caótico. E o outro que aparece é o Máquina de Combate, né? Que representa o governo americano, apesar de não estar ali oficialmente, né? Ele está ali só ajudando, mas dá uma ideia de que o governo estaria apoiando T'Challa no governo. Outra coisa é que o Ciclope, no começo, ele diz que os X-Men não podem se envolver oficialmente por causa da situação internacional deles, por causa de motivos políticos, assim, se declararem apoio à Wakanda, isso pode dar um problema diplomático para eles. É, eles já estavam de forma muito instável, né? A utopia estava começando a se estabelecer ali. O problema não era nem tanto eles apoiarem o Wakanda, o problema... É que, como tinha havido esse golpe político daquela facção que era apoiada pelo Destino por baixo dos panos, se Utopia ajudasse o T'Challa, seria uma nação invadindo outra, no caso. E nada impediria que as nações achassem que os mutantes estariam começando a atacar os outros países. Aí, realmente, o Ciclope estava amarrado diplomaticamente porque tinha que pensar no país dele primeiro. E o Wolverine e o Colosso do Noturno decidem ir por conta própria. Ele falou que ele não podia oficialmente fazer isso com os X-Men, mas que cada um estava livre para fazer o que quisesse, para ajudar caso quisesse. Bom, a participação do Namor no iniciozinho, ele meio que unido com o Dr. Destino, mostra o nível que o Namor tem hoje em dia. Ele se une com a primeira pessoa que dá abrigo pra ele. Pra quem não lembra, os Atlantes estavam sem um local pra morar, que o Nitro tinha explodido tudo lá na mensal do Wolverine, e depois teve uma outra mini do Namor na pós-Guerra Civil. Enfim, ele tava sem lugar pra morar, os Atlantes estavam perdidos, e o Destino ofereceu asilo pra eles, eles foram morar lá. É, um adendo, o Destino tava querendo fazer uma junção do grupo dele, além do Namor, se vocês lembrarem, ele ofereceu aos Asgardianos de irem pra Latinvelha também, e o Loki era da Cabala. É, e como vocês sabem, quem oferece asilo pros Atlantes agora são os X-Men, e o Namor está com os X-Men, então quem dá casa pra ele, ele apoia. Quanto aos outros envolvidos na saga, o Quarteto Fantástico é bem interessante a participação deles. Até já faz um link com o T'Challa e a Tempestade que estavam na equipe antes, né? O Máquina de Combate, que nem o Coveiro falou, é meio que na surdina, meio que representando os Estados Unidos. E o Deadpool como arma secreta imprevisível, cuja é tão imprevisível que só o Pantera conseguiu prever, né? Então, pra te ver o nível do roteiro. E Deadpool... Não, na verdade, que se você entender, a ideia do Deadpool não foi nem do Pantera. Foi do Pantera com o Reed Richards, que ele falou o seguinte, o que é que aconteceu? O Destino, eles estavam quase reconhecendo, mas no orgulho de não reconhecer, que tudo que eles fizessem, o Destino estava já prevendo, tinha um plano de contingência para assim, o Pantera Negro vai pensar nisso, ou o Reed vai pensar nisso. Então o que é que eles fizeram? Então vamos colocar... uma coisa que eu nunca pensaria em fazer, nem o Reed. E aí eles contratam o Deadpool pra sair invadindo os complexos, que é pra onde ele tinha levado o Vibranium, né, e espalhou em vários cantos, e a intenção era justamente atacar esses lugares onde estavam escondidos os Vibranium e desmantelar, né? É realmente imprevisível, eu não imaginava que o Deadpool fosse aparecer no meio dessa história, realmente é a segunda vez que usam o Deadpool nessa intenção de ser imprevisível. A outra foi no Wolverine Origins, só que não aproveitaram o plot. O Daniel Way foi na intenção de usar o Deadpool na história, como se fosse um cara que ia planejar uma coisa que o Deacon não ia prever. Só que, de repente, apagou-se. Não sei por que o Deadpool sumiu da história. Vai ver, o Deacon previu. A revista ia cancelar e ele não pôde desenvolver isso. Também, o Reed e o T'Challa estavam desenvolvendo um artefato lá que teletransportava a pessoa pra uma dimensão muito perigosa pra que lá eles pudessem localizar o Vibranium no nível quântico. E estar lá era muito perigoso, podia destruir a pessoa, podia deixar a pessoa louca, destruir o corpo. E o Deadpool é resistente, ele já é meio doido e ele tem um quadro de cura muito bom e tal. Então tem um pouco esse lado também. Mas uma coisa que eu achei dessa história foi o que às vezes parecia que o autor estava confundindo T'Challa com Batman. Porque no prelúdio ele fez tudo dar errado, aí na última página o T'Challa. Esse era o meu plano. Ah, mas é o novo T'Challa, cara. Faz tempo que o T'Challa, desde a época do Reginaldo Hanley, tá o cara que consegue desarmar o surfista prateado com a chave de braço. Ah, isso que eu ia falar agora. Já que ele tá falando aí desses lugares onde o Destino espalhou o Vibranium, né? Seria bom a gente comentar uma coisa, que é até curiosa na história. O que motivou no final o Destino a invadir o Wakanda realmente foi esse Vibranium, que a intenção dele, pelo que eu entendi, era construir outros Dumbo mais fodásticos, mais poderosos, pelo que eu entendi, né? Parece que o Vibranium, ele tem uma outra característica que as pessoas nunca tinham falado sobre isso, que ele amplifica a magia muito bem, e o Destino trabalha com magia, então ele queria usar isso para ser invencível, praticamente. Isso. Também tem essa parte que o T'Challa falou que nunca usaria o Vibranium nesse sentido, mas que na história dos antepassados deles, dizem que os pajés, ou os místicos lá do Wakanda, também usavam isso, que era imprevisível. E como o Destino trabalhava nos dois lados, ele não sabia o que poderia acontecer com isso, né? Já que não é a primeira vez que o Destino constrói, por exemplo, uma armadura arcana pra ele. E aí, é justamente o que acontece, de ele invadir os cofres de Wakanda e passar por uma prova de fogo, que só quem teria acesso àquele Vibranium, e ninguém sabia isso a princípio, né? Era apenas uma frase que tinha escrito lá. Somente os de pureza, né? De caráter, alguma coisa assim. Intenções puras. Poderiam ter acesso aos cofres pra roubar o Vibranium. Então, quando ele tá pressionando o T'Challa pra dar o segredo, e o T'Challa fica quieto, tipo assim, não tenho nem como te passar isso, paga pra ver, e ele decide não atirar na tempestade, que é até uma coisa meio nobre da parte do Destino, mas não sei se combina muito com o personagem. E ele tira a armadura e pula dentro do portal, fica aquela questão. Então ele deveria morrer, não é? Só que não, tem praticamente uma revista inteira, acho que é a terceira revista da minissérie, onde há um diálogo entre o Destino e o Deus Pantera, né, que é aquela Pantera Albina, que decide quem é que vai ser o novo Pantera Negra que protegerá o Wakanda. E aí ele convence a Pantera, que no começo ela não estava tão segura da pureza do personagem, que ele pode até ter meios drásticos, ele pode até, digamos assim, agir de má conduta, mas a verdadeira intenção do Destino é realmente criar um mundo melhor, só que um Doom World, que é o mundo do Destino. E aí no final a Pantera fala assim, não tenho como desmentir você, realmente você acredita nisso e você quer isso, você não tá mentindo pra mim. E ela aceita que ele leva o Vibranium. E durante essa jogada ele fala, não sou tão diferente desses heróis aí não. E aí fica o lance assim, diante disso que é colocado, o que é que vocês acharam, né, do Destino, que hoje em dia, se vocês anteciparem um tempo, 2 anos depois, está até fazendo parte do quarteto da Fundação Futuro do Reed Richards, né? Uma coisa também que parece que ele fala é que logo quando ele era mais jovem, estava começando a mexer com feitiçaria, ele viajou no tempo e ele viu vários futuros arruinados, dia de um futuro esquecido, o futuro do Bishop, o mundo conquistado por Skrulls, etc. E aí ele viu que o mundo tinha muitas chances de ficar arruinado e que uma forma que ele tinha de garantir isso era dominando o mundo, e sob o domínio dele o mundo estaria seguro, que ele garantiria que não fosse uma catástrofe. É como se, assim, a visão dele mesmo, é que ele não estivesse sacrificando quase que a vida dele em prol de salvar a humanidade, do ponto de vista dele. Por isso que, pra ele é o grande herói da história e os outros são egoístas que não querem o bem do mundo. Até porque, vamos ser sinceros, com a mente do como a do Reed Richards existisse no nosso mundo, por que que é, o universo meio-meia é tão parecido tecnologicamente com o nosso no nível normal? O Dr. Destino, ele pelo menos ele tenta, por assim dizer, transferir a tecnologia para os cidadãos da Lativeria poderem utilizar. O Reed não, ele utiliza só pra ele mesmo. Tony Stark é a mesma coisa e os outros. É uma coisa assim, meio estranha do personagem. Mais ou menos, né, Arthur? O Destino não transfere pra qualquer um da Lativeria essa tecnologia. Até não onde é, eu sei, não. Não, não é transferir no sentido de entregar. É que as pessoas conseguem, assim, ele utiliza isso pra que não haja desemprego, não haja fome, não haja miséria no país dele. Eles querem fazer um paralelo da Lativeria com uma situação, por exemplo, de Cuba. A gente até tem esse momento aí na nossa história, onde tem uns questionamentos, onde vem a blogueira dizer, tá, todo mundo tem seu emprego, mas ninguém tem a sua liberdade de voz, por aí vai. A mesma coisa aconteceu com o Destino, inclusive é questionado isso, quando colocam o Destino pra fora, naquela minissérie... Ações autoritárias. Ações autoritárias, né, e o Reed tenta até agir de uma forma muito mais agressiva pra dominar aquilo. Então, o Kinho, que é um fã dessa série aí, e é o cara que cuida atualmente dos resumos da Fundação Futuro, e anda com as camisas assim, Eu Amo a Lativeria, ele pode comentar sobre essa situação do Destino aí. É, essa revista, curiosamente, foi a primeira revista Marvel que eu li, então eu me recordo bem dela. É, a história era o Destino tinha morrido, o Reed é... Tava no inferno, né? Isso, ele morreu. Em tese deveria ter morrido, já que tava no inferno, né? Mas na Marvel ninguém morre. Não, mas ele foi pro inferno, assim, transportado mesmo via portal. Não é que ele morreu, não. É, ele voltou de carona com o Mjolnir depois ainda. Tá. Não tinha ninguém. A Lativeria tava sem nenhum monarca. O Quarteto Fantástico chegou lá. O Reed é mais agressivo do que de costume, com o rosto parcialmente deformado. Começa a dominar o lugar. Eles exploram a Lativeria. Eles notam que tem lugar de onde eles torturavam as pessoas. Provavelmente quem era contra o que o Doom fazia era torturado e morto. Não vi muita tecnologia com o povo, parecia até aquela Idade Média, o pessoal andava sem tecnologia. Era bem precária a situação do pessoal lá, não tinha nada de tecnologia e parecia que o pessoal tava vivendo em 1800, mais ou menos, 1700. Tinha cara de vilinha, né, dessas vilinhas medievais mesmo, ainda tem, né? Assim, a história que eu lembro principalmente do Dr. Destino nesse sentido é aquela do Giovanni, em que o quarteto é forçado a ajudar o Destino a voltar a tomar o governo, que é justamente é meio que o contrário dessa história do Mark Waid. Até porque, sinceramente, o Mark Waid na arco anterior, ele conseguiu caracterizar o Destino muito. Assim, que era jogou fase que o Destino tava malzão, né? Era, jogou toda a complexidade e a honra do Destino pro lixo naquele arco anterior dele. Aí por isso que eu assim, nem gostei tanto dessas doações autoritárias. Porque foi justamente, era o contrário. Esse negócio que eu tinha falado, que o Destino falou sobre que ninguém nunca tinha problemas com criminalidade, com fome, com desemprego, era nessa do John Byrne que eles dizem, que até comentado, que o Quarteto Fantástico viu que eles depuseram o Dr. Destino, colocaram outra pessoa e poucos meses depois a Lativeria estava semi-destruída por causa de uma guerra civil. E pessoas estavam mortas por causa da ação, entre aspas, inconsequente do Reed, que resolveu um problema, mas não tentou saná-lo depois. Que é aquela história que aparece pela primeira vez o Christopher, né? É, a primeira vez que aparece o Christopher lá mesmo. Então, essa é uma questão que até foge um pouco da discussão agora, porque a gente precisaria de um podcast só sobre o Dr. Destino, né? Sobre assim, o que é bom, né? Será que a liberdade é sempre o que é o melhor para a pessoa? Uma coisa que retrata bastante isso é aquele Leões de Bagdá, que o que adianta você dar a liberdade se a pessoa não sabe o que fazer com ela, não, o mundo não está preparado para receber ela naquele momento. Que é um paralelo que fazem dos Leões de Bagdá com aquela invasão do Iraque, né? Então é uma temática bem complexa. E justamente bate um pouco com essa ideia aí do destino, essa que você pode olhar ele como um vilão, mesmo ele tendo toda a textura de um déspota. Kim, você enrolou, mas não defendeu nem meteu o pau. O que é que você acha do destino nessa colocação aí? É herói ou vilão, ou o que é? Ou mais? É, não saberia definir uma palavra exata de herói ou vilão, mas o herói que o Ciclope ele é, óbvio, mas não saberia dizer se ele é vilão ou herói. Por exemplo, quando a gente pegar na Guerra Secreta, quando ele pegou todo o poder do Beyonder, ele queria fazer o bem, ele queria trazer uma utopia pra Terra, esse era o desejo dele. O Destino tem esse desejo, ele não quer fazer mal, ele quer fazer o bem, mas ele quer fazer o bem, ele não quer que o Reed faça bem, ele não quer que o Stark faça bem. É que ele acha que eles não fazem o bem, né? Ei, Kinho, acho que o melhor jeito de definir o Destino é que ele é Lawful Evil e o Reed é Neutral Good. Ah, você tá falando isso tipo como se fosse personagem de RPG. Só que traduz isso pra quem não entende aí, Paulo, que nem todo mundo joga. Tá bom. Lawful Evil, o personagem, ele é mau, mas ele segue as próprias leis. Ele obedece às suas leis, seu próprio código de conduta particular. E ele é leal a isso. Ele é totalmente leal a isso. E o Destino, bem ou mal, ele é um dos personagens com o código de honra particular mais bem definido da Marvel. Acho que junto com o Homem-Aranha e o Wolverine. Pode ser distorcido, mas ele segue esse código de honra. O Reed seria Neutral Good porque, no fundo, ele é uma boa pessoa, mas ele tá nem aí pras leis ou pra nada, assim, Tanto tem hora que ele faz merda, né? Pois é, ele o bom do Reed faz uma cagada de vez em quando. É, ele vai pela cabeça dele, tanto é que a gente vê muitas histórias alternativas em que ele derrapa pra vilanicidade. Tanto é que, até eu tinha comentado uma vez, acho que foi com o Kinho, que o Reed precisa do Destino pra saber até onde ele pode ir ou não. Porque se você tira o Doutor Destino da equação, o Reed acaba se tornando um vilão, invariavelmente. Tipo Ultimate. É, e não. Também aquele lá do conselho. Tipo o que eles falaram. Destino, ele ama a Latveria e vai fazer tudo que for bem pra Latveria. E ele quer estender isso pro mundo. O povo seguia as ordens dele cegamente, mas como todo tirano, só a visão dele que vale. Ele não tem o que compartilhar com nada com ninguém. Ele é o chefe e acabou. Agora, a Latveria, com a liberdade, não sabia o que fazer. Teria que ser feito um processo de transição, como tentaram, ou estão tentando fazer no Iraque até hoje, mas não conseguiu fazer no Afeganistão, que continua na Guerra Civil. Eles têm um poder democrático, mas não traduz isso em benefício para o povo. Não, eu só acho que essa definição, como eu falei, dessa coisa dele já viajou no tempo, há muito tempo atrás, e viu isso. Isso é um pouquinho estranho, assim, isso é um tipo de retcon também, né? Quer dizer, que a motivação dele sempre foi essa, cara. Mas faz sentido nesse ponto que todo mundo falou, que o Destino, ele quer fazer as coisas do jeito dele, e o bem, só que ele quer controlar o mundo, ele quer deixar o mundo sob o controle dele, pra poder fazer o bem pras pessoas. Ele acredita que é assim que ele pode garantir que o mundo seja bom. Mas bom a partir dos olhos dele, da visão dele. Bom, aí o que acontece logo depois que o Destino tem acesso aos cofres de Wakanda? Ele se aparece com aquele Vibranium e decide colocar em vários pontos do mundo, tipo assim, dividir pra não ser facilmente conquistado, né, ou tomado dos outros heróis. E aí, praticamente, eles têm que fazer de uma maneira legal, né? Porque isso pode dar problemas internacionais, né? De atacar esses pontos e roubar o Vibranium de volta, que já tava se construindo um bolts e armas e por aí vai. É, no decorrer disso, a gente tem algumas coisinhas interessantes só pra ressaltar. Um dos personagens que tá aliado ao Destino é aquele Walter Declan. Eu conheço muito pouco ele, mas a princípio ele era um personagem neutro, né? Ele não era um vilão. Tanto que ele participou daquela, nos Estados Unidos, daquele controle de danos, né? Eu não cheguei a ler essa parte, esse arco do Wolverine na Guerra Civil, eu não cheguei a ler. Só então, sei mesmo que disseram lá na revista que ele foi o cara lá que vendeu o hormônio de crescimento mutante pro Nitro e o Nitro começou a Guerra Civil. Tipo assim, criou o caos pra ele mesmo ganhar o dinheiro depois sanando o problema. Pois é, então aí tem esse personagem, e a maneira que os heróis encontraram de tirar ele fora do baralho, né, foi zerando as contas do Destino, mandando pra organizações de caridade ou coisa desse tipo, que aí ele não teria dinheiro pra pagar pro cara, então foi uma das maneiras que eles solucionaram. Deadpool ganhou seu próprio exército, que deixou ele maravilhado, né? Que as seguranças do Pantera, eu não lembro como era o nome delas, tem um nomezinho específico, né? Aquelas guerreiras de Wakanda. Foram lideradas por ele pra sair atacando no lugar. E foi o sonho da vida dele, né? Nunca ficou tão feliz na vida. Dora Milaje. É quem? As guerreiras? Não, Dora, essa aí é a tropa de elite de Wakanda. As guerreiras em si tinham outro nome aqui. Anjos da Meia-Noite, uma coisa assim. É, assim, Midnight Angels, é isso aí. É, a unidade de elite, da unidade de elite que é essa Dora Milaje. É. O Pantera sempre andava com duas ao lado dele, né? É. Aí o Quarteto Fantástico junto com Máquina de Combate atacaram e tal. Só que em dado momento eles conseguem realmente retomar as reservas de Vibranium. Só que o T'Challa é colocado numa situação de conflito, em que a todo momento as pessoas iam tentar atacar e tomar aquilo dele de novo, né? Então a decisão do T'Challa pra resolver isso é até uma decisão meio abrupta, que eu não sei qual foi a repercussão que isso teve depois na revista mensal dele, ou se teve revista mensal depois, né? É que ele decide se desfazer e destruir o Vibranium. E ao mesmo tempo, tomar uma nova atitude pra colocar o Wakanda mais aberto ao mundo. Um Wakanda que faça parte, digamos assim, da ONU, vamos dizer assim. Que tenha uma abertura internacional pra discussões, não seja mais presa como era anteriormente. Claro que isso futuramente, em outras sagas, talvez dê um problema pra ele. Mas, a princípio, era uma ideia, digamos assim, contemporânea, que que a princípio poderia ser melhor realmente pro país, né? Pro mundo que tá globalizado hoje. É, o final até interessante, cara. Porque é mais ou menos aquilo que o Beyonder queria fazer uma vez. Criar ouro em... Do nada, né? Que ele criava. E o mafioso falou pra ele. É, não cria muito ouro, senão vai perder o valor. Então, sem o Vibranium, o Wakanda ia voltar a ser uma nação comum, né? Ela vai ter que... Tanto que a Shuri fala, ela libertou o Wakandano. Olha, a nação agora vai ter que andar com as próprias pernas. O Vibranium é tipo uma muleta. Tudo deles é exportação de Vibranium, criação do Vibranium. É, exportar nem tanto, né? Que eles eram fechados, não, exportação não. As armas eram de Vibranium. O grande poderio militar deles eram tirados do Vibranium. Agora mas deixou de quantas... ser perdida, né? Então, quantas vezes o Wakanda foi atacada por causa do Vibranium? Exatamente. Então... Eu só queria entender uma coisa, assim, tipo, alguém consegue imaginar um líder de Estado, sei lá, da Arábia Saudita, simplesmente apertando o botão pra acabar com todos os poços de petróleo pra dizer que vamos sobreviver sem isso agora? É, o de Dubai faria isso, porque já desenvolveu outros métodos de comércio pra não depender do petróleo no futuro próximo. Isso é complicado. Por sinal, eu lembro que no finalzinho, na última revista, a Shuri e o T'Challa estavam com um conflito interno sobre que direção tomar, né? Tava sendo questionado isso. A Shuri era a rainha de Wakanda na época, de fato. O T'Challa estava dando aqueles conselhos por fora. Isso foi o que confundiu o Doutor Destino no começo, né? Que ele esperava que o T'Challa fosse mais retraído e a Shuri foi muito mais ofensiva e isso que causou a derrota dele. Mas eu acho que partiu de quem essa história de queimar queimar não, né? De destruir as reservas. Foi a Shuri ou do T'Challa? Eu não lembro. Foi do Doutor Destino. Não, ele não destruiu os... Mas ele que deu a ideia lá, dizendo lá, vocês sem o Vibranium não são nada, vocês dependem do Vibranium pra tudo. Ah, mas falou... aí o T'Challa aceitou. Pois é, falou tanto que o T'Challa resolveu apertar o botão de destruição. É, então, provocou. Foi então, o T'Challa pagou o pato. Como ficou depois? Ele voltou a ser o Pantera Oficial? Eu não sei muito bem isso. Então, aí vem um outro detalhe. Eu não sei como ficou a liderança lá em Wakanda, quem ficou rei ou não. Mas logo depois surgiu a revista do Pantera Negra, que é aquela... O Homem Sem Medo, o Pantera Negra. E ele sendo protetor de Nova York. Ficou o quê? Duas Panteras Negras? Um em Wakanda e um em Nova York? Por que ele ficou lá? Eu acho que a impopularidade dele foi tão grande que ele teve que fugir. Ah, foi isso mesmo? Não, foi não. Ah, tá. Quem é que leu essa revista pra saber por que ele tava lá pelas bandas de Nova York? Se não me engano, em Wakanda, quem ficou governando foram os anciões, uma coisa assim. Então, eles estavam governando o Wakanda agora. O Pantera saiu meio que escorrachado de lá, não lembro direito por quê, talvez até por ter destruído o Vibranium. Ele foi daí pra Cozinha do Inferno, começou a ficar cuidado da Cozinha do Inferno, bem naquele momento, pós-Terra das Sombras, quando o Demolidor saiu e ficou andando pelo mundo divertindo gente. Daí o Pantera Negra ficou cuidando da cozinha do inferno, porque ele tinha que ter uma ocupação, alguma coisa pra fazer. Daí, enquanto ele tava cuidando da cozinha do inferno, ele foi chamado pra participar dos Vingadores, mas ele negou o convite, indicou a Tempestade, a esposa dele, pra ela ficar mais perto dele. E vale destacar também que durante a saga Essência do Medo, eu não li essa história, não sei como aconteceu, mas ele deixou de ser o Pantera Negra e virou o Pantera Americano. What the hell, sério? Exatamente, só não lembro como é que aconteceu, até tinha um uniforme. Pera, bem isso, escroto. Isso é aquela coisa que tinha, ele colocava uma estrelinha no uniforme e ele com as mãos pra cima assim, erguido, como se fosse um militante, assim? Ah, não sei, deixa eu procurar aqui no Google, peraí. Vi umas imagens desse tipo. O Kinho tá colocando uma imagem aqui pra gente que eu vou colocar em anexo pra você, mas ele vai comentar o que é. É o Pantera usando o visual dele de Pantera Americano, que seria o visual dele, só que em vez de ser preto, tem umas nuances assim de da bandeira americana. É uma mistura do Capitão América com o Pantera Negra. Isso, pra vocês imaginarem a beleza que é. Eu pensei que era um hoax, alguma coisa, mas não imaginei que fosse verdade, não. Se bem que o Justiceiro, um tempo atrás, também fez uma dessa. Eu acho que era mania nacionalista na... Como teve a fase que todo mundo queria virar mulher, logo depois todo mundo queria virar Capitão América, algo desse tipo. Uma coisa que eu tinha pensado aqui sobre The War é... E se o verdadeiro objetivo final do Destino era acabar com o Vibranium de Wakanda? E aí ele fez uma pilha errada no T'Challa, pro T'Challa destruir todo o Vibranium, e no final das contas o Destino foi o verdadeiro vencedor. Mas eu acho que o Destino foi o verdadeiro vencedor. Porque se pelo menos ele não teve o Vibranium pra ele, ninguém teve. Assim, mas a questão é que fica meio dúbio se o objetivo dele era ter o Vibranium ou se era... enralar o T'Challa pro T'Challa destruir o Vibranium e achar que venceu. Ah, se ele tivesse o Vibranium, ele não ia reclamar, né, Paulo? Tipo assim, um Vibranium a mais, um Vibranium a menos, eu não faria questão. To steal our Vibranium, the mineral that can only be found here, in Wakanda. Bom, a segunda parte do nosso podcast de hoje é sobre outra saga que acabou também não sendo publicada aqui, mas que muita gente esperava que fosse, já que ela chega a repercutir bem mais do que a Guerra do Destino, que é a Guerra do Caos, a Caos War, que ela foi escrita pelo Greg Pak e pelo Fred Valente, que eram os dois principais nomes envolvendo a mitologia grega do universo Marvel, né? A parte que envolve o Hércules, paralelamente também o Amadeus Cho, e também ele acabou colocando ali gratuitamente, né, o Hulk, que o Pak também escrevia como sendo parte dessa mistura toda, de uma maneira até meia safada a inclusão do Hulk, né, já que ele não deveria estar ali. Ela foi uma minissérie bem mais curta que a do O, foram 5 partes, só que ela teve mais tains, ela teve algumas repercussões aí. Mas antes de começar a falar sobre ela, a gente talvez valha a pena aqui resgatar um pouco do histórico desses personagens deuses, né? Pelo menos 3 deles que eu queria salientar aqui pra gente discutir um pouco. Um deles, claro, é o Hércules, que é o principal dessa história. A Panini tinha acabado de lançar A Morte do Hércules, que justamente contava o último arco, onde ele desafia o Novo Olimpo, né? E principalmente a Hera, que era a mãe dele. E acaba acontecendo a fatídica morte dele, onde a gente observa no finalzinho, né? Só... o leitor e o Hércules é que teve noção disso, de que a Atenas, que é a irmã dele que estava ajudando ele até então, meio que manipulou a situação para realmente o Hércules morrer nessa parada. Aí também o enterro dele, com umas ceninhas muito engraçadas, outras mais polêmicas. Mas essa história, esse arco, serviu praticamente como um prelúdio para que acontecesse a Guerra do Caos. Coisa que assustadoramente não foi publicada e deixou todo mundo na mão. Ué, por que não foi? Muita gente estava se questionando isso, já que foi publicado esse encadernado. A morte do Hércules abre margem, né, abre portas para que um outro personagem tome a frente como protagonista e se destaque, que é o Amadeus Cho, que acaba sendo escolhido da Atenas para ser o novo príncipe do poder, que era um título que o Hércules tinha. É tanto que o Amadeus Cho fica portando aquele, sei lá o que diabo é aquilo, uma massa, um candelabro de guerra ou qualquer coisa desse tipo, e usa a tecnologia dele, a ciência que ele sempre teve noção, né, sempre trabalhou muito bem com a tecnologia Banner, aquelas coisas que veio chupinhada da história do Hulk. E aí começa a fazer nessas histórias, com uma minissérie acho que em 5 ou 6 partes, toda uma ação pra o Hércules poder ressuscitar, né? Já que na Marvel ninguém nunca morre, principalmente um deus, ele sabia que podia armar um jeito pra isso. E o Amadeus Cho foi crescendo muito como personagem coadjuvante desde então, né? Que começou das histórias do Hulk, na verdade começou numa Marvel Adventures de um universo que nem era um universo meio meia, né? Mas foi aproveitado de lá, ele tinha um outro nickname, né? Excel, como é que é? Na verdade, ele surgiu na Amazing Fantasy, não? A mesma revista que o Homem-Aranha surgiu, só que num novo volume que saiu ali por 2005, 2004. Mas essa Amazing Fantasy não era de outro universo, que aí como ela encaixa nele aqui? Ele... Não, era uma revista qualquer. Excel, alguma coisa assim. Era o código... Não, Excel era o nome do evento em que o Amadeus estava envolvido e que ele foi campeão e se descobriu como uma pessoa inteligente. Que aí foi incluso entre os 10 mais inteligentes. Isso. Essa Amazing Fantasy, ela introduziu também a Escorpião, também do universo do Hulk, a filha da mulher da Hydra lá, da Ima. É, o Fred Valente que criou essas coisas todas, né, pelo visto. Uh-huh. O Frank Cho... Frank Cho não, Frank Cho. O Amadeus Cho, ele ficou sendo meio que quase um sidekick do Hulk ali, né? Ele era um coadjuvante nas histórias do Hulk. E aí quando acabou a revista do Hulk... Ela virou Incredible Hercules, né? Exatamente. Durante a Guerra do Mundo, dos Hulks, né? Que é a Hulk contra o Mundo. Isso. Ele não era o sidekick, ele tava procurando o Hulk, até a World War Hulk. Isso. Ah, é verdade. E quando achou, o Hulk não quis saber dele, ele viu o sidekick e foi do Hercules mesmo. E aí acabou desenvolvendo uma grande amizade com ele. Foi um personagem que, apesar de muita gente detestá-lo, eu gostei do Amadeus Cho desde do começo. A ideia é que ele seja boçalzinho, ele seja metidinho, mas é até um personagem que fez uma diferença e resgatou aquela ideia que não tinha anteriormente, que tinha no universo do Marvel Reborn, né? De que quem são os mais inteligentes da Terra, né? Quem é a nata inteligente? E aí voltou o pessoal a prestar atenção nisso, né? Inclusive numa dessas... A queda do Hulk... Salienta bem, né? Do Modok resgatar quem eram os grandes cérebros aí e usar isso no proveito dele. Porque nessa lista nunca tem os vilões. Mas tinha o Doutor Destino. É, mas sei lá, tipo, tem o Doutor Octopus, tem o Sinistro, tem tantos vilões tão... Mas o Octopus, mesmo se fosse mais inteligente na época, ele era um bucha, então o pessoal não incluiu ele. Pois. A verdade é essa. Mas tinha um Destino sim, se eu não me engano. Aí o que acontece? Fora esses dois personagens, um outro fora do panteão grego, mas acabou se intrometendo ali no meio... e que é o grande vilão dessa saga, é o Amatsu Mikaboshi, que é um deus do panteão japonês, certo? Que a princípio muita gente pode interpretar isso como um deus malvado, mas na verdade ele é apenas o lado oposto do que é os princípios bons do shintoísmo, que é a religião japonesa, desse panteão que foi criado, que foi aproveitado pelo Fred Valente. O detalhe é que ele surgiu primeiro na história do Thor Juramento de Sangue, que acho que foi publicado aqui em Vingadores. Quem criou ele foi o Michael Omen, que é o que cuidava das histórias do Thor durante o Ragnarok, mas ele foi muito melhor aproveitado durante uma minissérie do Ares, não foi publicada aqui no Brasil, escrita antes da Guerra Civil, mas que mostra a relação do Ares com o Phobos, que quem acompanhou e leu as histórias dos Guerreiros Secretos trabalhou muito bem isso, e mostra o Mikaboshi manipulando o Phobos para ir de encontro com o pai dele. Mas aí o jogo reverte no final, mas não deixa de acontecer uma coisa drástica, que é matar o Zeus. É tanto que quando o Valente assume a revista do Hércules, o Zeus retorna, mas ele retorna não como um adulto, ele retorna como uma criança. Já que ele acabou sendo ressuscitado, né, no panteão olimpiano, mas não como um adulto. Ele até é uma criança assim, meia travessa, que daria muitos problemas. O Mikaboshi voltou a aparecer muito tempo depois, durante a invasão secreta. Quando, além dos Skrulls estarem vindo para a Terra, o panteão de deuses terráqueos decidiu que devia também rechaçar os deuses Skrullianos, os deuses Skrulls. E aí criou esse panteão, esse God Squad, né, esse esquadrão de deuses, onde tinha o Hércules, tinha o Mikaboshi, quem mais tinha? Vocês lembram? Pássaro da Neve. Isso, tinha aquela... Pássaro da Neve, que era uma das poucas sobreviventes do Tropa Alfa. E uns desconhecidos. Tinha um Eterno, não lembro o nome agora. Tinha um Ajak, que eu acho que era um Eterno, né? E tinha o Demogorgon também, que era um deus de outro panteão aí. E eles foram lutar contra os deuses Skrulls. E no finalzinho, todo mundo pensou que o Mikaboshi tinha morrido, mas não. Ele tinha simulado a morte dele, mas ele é um cara que... acaba matando o último deus Skrull lá. O detalhe é que aí o destino do Mikaboshi fica ignorado, a gente não sabe o que está acontecendo, mas abre um plot muito interessante para mostrar que ele estava em outros cantos do universo, né, matando deuses alienígenas, matando deuses de outras civilizações. E com isso ganhando força e poder para fazer o que ele justamente pretende fazer durante a Guerra do Caos. Como eu tava falando do Amadeus Cho, ele Aí depois a gente do Hulk acabou e virou Incredible Hercules. E aí ele virou realmente essa tipo do Hercules, história pelo Fred Van Lent, era muito legal. E nisso também, e essa relação estreita desse título do Hercules com o Shaw, com o Hulk, meio que justifica porque o Hulk tá nessa história, assim. O Hulk acabou se aproximando dessa metodologia por isso, embora na prática o personagem não estivesse ali muito próximo. O Amadeus Shaw, ele é tão chatinho que perturbou o Red Richards, os Vingadores, etc. E virou mais uma figurinha do universo Marvel. O Hercules foi traído por Athena, mas caiu no limbo lá, né? Não sabia se estava morto, estava vivo ou estava preso. E o Amadeus, ele foi ganhando status no universo Marvel depois que Zeus morreu, né? No Ministério do Ares. E participou do Esquadrão de Deuses. Ele, inclusive, assim, ele tem aquela forma parecendo um samurai, assim, com aquele rosto meio branquelo e tal, mas ele, durante a saga da Invasão Secreta lá, nessa participação, mostra um pouco da verdadeira face dele, que é como se fosse aquela coisa amorfa, escura, cheia de tentáculos, que é o Deus do Caos. Ou vem na Ultimate. É. O lance todo é que é curioso, né? Pra ele, ele não é um deus japonês. Ele é uma entidade, realmente, além de um panteão, mas que os deuses do shintoísmo prenderam ele naquela forma e meio que deixaram ele preso até então, né? Deixaram ele vamos lá, sob rédeas curtas para não fazer o que ele era capaz de fazer. E isso é bem detalhado mesmo nessa saga. O Mika Bosch, se vocês parem para pensar, olharem o visual dele na Guerra do Caos agora, ele tá idêntico ao Vácuo. Tá idêntico. É, que é uma forma obscura e amorfa, né? Tá, mas agora falando do Amadeus Cho, o Amadeus é um personagem que eu gostei muito. Quando ele surgiu, ele era um personagem diferente. Se a gente parar pra pensar, desde que ele surgiu, temos a Valéria Richards, quase todos da Fundação Futuro, o Clube do Inferno Mirim, o que, que tem, a gente tem de criança super inteligente, querendo fazer número na lista dos 10 mais inteligentes, é um absurdo. E começou tudo com o Amadeus. Então acho que o personagem foi até um pouco pioneiro nesse aspecto. E isso, o Greg Pak e o Fred Van Lent, quando escreveram ele, souberam trabalhar a inteligência dele. Eu não me recordo de ninguém nunca ter usado a inteligência de um personagem para fazer aqueles negócios dos cálculos que ele faz na hora, para saber aonde tocar uma pedra, em que velocidade, em que ângulo. Aquelas coisas aradas. É uma coisa bem interessante que eu acho que nunca tinham usado, nem o Stark, nem o Richards, que são os mais inteligentes, nunca vi fazerem nada parecido. É que eles são inventores, né? Mas o engraçado é que o Amadeus Cho, na história, puxou dos escritores de trabalhar também a inteligência do Banner, né? Tanto que só depois que o Amadeus Cho entra é que você vê o Banner também sendo um inventor, um construtor, fazendo aquela escudo de Banner Tech, usando um iPad pra invadir as coisas. Até então, uhum. O Banner era apenas o amedrontado. E aí, finalmente, deu um gatilho pra dizer, ó, Banner, você lembra que você também é um dos inteligentes da história, né? É uma coisa que eu não entendi. O Banner, essa polivalência dos super gênios da Marvel, porque o Banner, em tese, ele não deveria ser mais o craque na física nuclear, não? Em vez de ser um mega inventor polivalente? Ele era um... física nuclear, eu acho que ele também tem o quê? Um doutorado. Que eu... Se você tirar, por exemplo, pelo Stark, ele faz um doutorado a cada 2 anos, né? Então deve ter uns 10, segundo ele. O Banner... Ele brinca uma vez, que tem 9, uma coisa assim. É. O Banner, ele também deve ter também vários, vai. O Banner tem menos tempo porque ele fica se formando em Hulk, então, se não fosse por isso. Foi mal trabalhado. A questão do Banner é essa. Ele nunca foi trabalhado como um grande inventor até o Amadeus Cho entrar nessa parada. Eu Vocês lembram assim... de alguma maneira assim ele sendo trabalhado, fazendo uma... máquinas, os recursos, a inteligência dele, não. Esse lado também que o Paulo falou, que na Marvel assim, é cientista, então ele sabe fazer cirurgia, ele sabe construir robôs, ele sabe fazer tudo. Então tudo bem, de repente o Banner, ele é mais focado na área dele, sei lá. Assim, o Peter, antes da época da fase do Dan Slott, ele era mais voltado pra microeletrônica e bioquímica. Aí, de repente, agora também se transformou num dos polivalentes. Acho que isso é uma fraqueza na Marvel, porque em tese era pra, tirando, sei lá, o Reed Richards da vida, todos eles terem uma sua própria especialidade. Ou também o Tony Stark, porque o Tony Stark, como o Coveiro disse, é um doutorado a cada semana. Por exemplo, o Xavier, ele nunca foi visto muito como cientista, mas ele tem vários doutorados mais na área de psicologia, antropologia, essa coisa mais a ver com essa coisa do poder mental e do, dos mutantes. E ele é também um tipo um geneticista, apesar de não ser um cara de laboratório, né? Ele, vamos dizer assim, é um geneticista teórico. Isso. Que existe também isso. Na ciência você tem um cara que é teórico e tem um cara que é prático. O cara que é teórico, ele calcula tudo com simulações, hoje em dia computadorizadas, mas antigamente não era, e nunca pôs às vezes o pé numa bancada. É, mas é porque também o Xavier tinha a Moira, que já era um geneticista melhor do que ele. Que era aí, de bancada aí. Pois é, e já era de prática. E o Hank Mancoy também era geneticista polivalente, já que agora... Não, ele era químico, né? É, químico, depois também virou geneticista e agora trabalha com tudo. É, mas com máquina também, com tudo. É, eles acabam tendo que, quando adentram no mundo super-heróico, acabam tendo que aprender tudo um pouco, né? Afinal, o Fera, o que seria dele se ele não tivesse um indutor de imagem, né? Então ele teve que... A necessidade fez a prática aí pra ele. E vocês estão esquecendo que o cientista supremo da Marvel é o Hank Pym. É, que agora também, né? Durante a... Um pouco antes da Era Heróica, né? No Reinado Sombrio, a Eternidade... Deu a ele o título de o Cientista Supremo da Marvel. Forçado. Cientista Supremo seria outra pessoa, não? O Bucha Supremo também. Cientista Supremo, cara. A Eternidade deu esse título a ele. Muita gente caiu da cadeira, eu inclusive. Tipo, ele é tão bucha que ele precisa disso pra poder ter alguma visibilidade. Acho que foi o Dan Slott que fez isso. Foi o Dan Slott. O grande ídolo do Quinho, né? Ele gosta de cientistas supremos. Tá bom. É, resgataram legal o Hércules, ele tava tendo muito pouco destaque na Marvel. Acho que antes da minissérie dele, ele participou também da Guerra Civil. E teve até um destaque considerável. E antes disso, eu só lembro de ter visto ele fazendo figuração naquela mini do Thor. Pós-morte dele, que era desenhada pelo... Isso, desenhada pelo Scott Collins e tal. Então ele tava bem apagado e foi um retorno bem legal pro personagem... Pena que não durou muito e depois dessa saga foi só a ladeira abaixo. Não, o Hércules era legal, cara. Na época do que era Vingador junto com o Namor, eles rendiam boas histórias, boas piadas também. O Hércules é o que até ele é hoje, né? Ele é um alívio cômico, ele é bem mais simpático que o Thor. E, pô, rende boas histórias pra caramba. Quem acompanha o Incredible Hércules, aquelas piadinhas, inclusive, dele... sair pegando todo mundo também, só que não fica tão chato feito no amor, né, já que o Kim é implicante, né, e ele é aquela coisa inocente, né, o cara não é um herói assim sagaz, ele faz o tipo brucutu mesmo e que nem sempre tem boas ideias, tanto que faz o paralelo ali do Amadeus Cho ser o cara que vai ter as boas ideias e ele desce o sarrafo, né, tem uma hora dessa saga que ele fala, não, as ideias brilhantes é sua, cara. É, o Hércules do Fred Van Lent é muito, muito bacana mesmo, ele é um cara, um personagem maneiro, um personagem legal de se acompanhar. E divertido também, meio fanfarrão, assim, um cara forte, que tenha o heroísmo todo e é meio fanfarrão, gosto dele. Tipo aquele cara barbudo, portão, com uma canecona de cerveja, meio que o Hércules é isso, assim. Não é? Vale ressaltar da piada do dia, né? É. Da semana, né? Deixa pra de merda. Esse cara. Também é o Hércules meio-meia, tá, gente? Antes que alguém ouvindo o podcast fale, assim, vocês esqueceram de falar que ele é o namorado do Wolverine. Mas Estrela Polar... É, o Estrela Polar, realmente, durante o funeral, ele deu uma fugidinha, hein? Quem acompanhou a saga. Mas aí é o caso do Hércules, não é o Wolverine. Mas uma coisa que eu achei interessante mesmo, tanto com esse destaque que o Ares teve e também com a revista do Hércules, foi um destaque maior que a Marvel deu à mitologia grega, assim, porque normalmente para o Thor, a mitologia que eles mais focavam era a mitologia nórdica. E até eu lembro de algumas histórias, se eu não me engano, foi depois que teve o Heróis Renascem, em que quando aparece o pessoal da mitologia grega, já tá com o Olimpo destruído, alguns deuses mortos assim, em off. Era aquela tipo mitologia para deuses buchas. E isso depois mudou um pouco com o destaque que eles deram pro Ares, o Phobos e o Hércules. Embora o Ares e o Phobos estejam mortos atualmente. O Jefferson em off aqui veio relembrar de as criaturas que ninguém é seguro do lado do Hércules, né? Criaturas de duas patas, que andam sobre duas pernas ou as que andam de quatro patas. Eu não sei, ele também tem na literatura umas coisas assim, né? Mas acho que não, né? Não duvido, não duvido. Ele é outros deuses, né? Tem que ler os 12 trabalhos de Hércules. É, o Loki que não escapa de um jeito ou de outro nessa, né? É, porque na época da Grécia Antiga, esses padrões de homossexualidade eram diferentes, né? Todos os caras lá, eles tinham algum amante homem, a pederastia, era bem normal isso. Enfim. Atlas, Hercules, strongest of all my sons, stand aside. Bom, vamos então agora adentrar fundo a saga, né? Nossa, agora deu um duplo sentido só, a gente tava falando de... tava falando dessa situação aí do Hercules. Enfim. A gente não sabia do destino do Mikaboshi até o comecinho da saga, mas tinha a ideia de que ele tinha sobrevivido logo depois da invasão secreta lá. Ele não tinha morrido, como muita gente achou, no Esquadrão de Deuses. E aí, ainda o Hércules morto, quem surge no começo da história é o Pesadelo, que é um vilão clássico da Marvel. E ele já tá com planos, assim, de se aproveitar da morte do Hércules pra fazer um novo ataque, uma nova invasão. Ninguém detalha muito bem o que ia acontecer, porque o Mikaboshi surge do nada e mata o Pesadelo. Pra surpresa de todo mundo. Apesar de que eu acho que é aquela morte Marvel, né? Morreu temporariamente. Não sei se uma entidade feita Pesadelo é capaz de morrer. Mas, com um Pesadelo morto, o Mikaboshi conseguiu os poderes dele e usa isso pra dominar a Terra. Ele acaba fazendo com que todas as criaturas mortais caíssem em sono profundo e isso deixasse a Terra à mercê da invasão dele. Só que o plano de Mikaboshi não se detém apenas entre os mortais. Ele quer atacar inclusive os imortais. A segunda etapa do plano dele é invadir os panteões de outros deuses, só que ele começa a invadir pelas partes mais obscuras, que são ali uns infernos de cada lado, né? Então, o Hel de Hela é invadido, destruído, as barreiras entre os mundos. O lugar de Hades, né? O inferno de Hades, ou de Plutão, vai quem quiser aí traduzir, também é atacado e rompido. Até um inferno mesmo do demônio, né, do pai do Damien Hailstorm, aparece uma historinha, uma ponta lá, sendo atacado, e o demônio tentando se proteger. Surge até uma cena meio estranha entre pai e filho, como se o demônio amasse o Damien, mas vou deixar isso de lado, nem comentar. E também é atacado e destruído. E todas as criaturas que estavam mortas, sejam infernos ou mundos sombrios, depende da concepção de cada panteão, acabam vindo parar para o mundo dos vivos. Sejam eles ruins, bons, poderosos ou pessoas comuns. E isso cria um transtorno na Terra. As únicas pessoas que ficam livres desse domínio de sono, né, são os que são imortais ou têm algum poder a mais. O Hércules acaba surgindo na primeira edição, meio atônito, né? Assim que o Pesadelo morre, ele tenta avisar os heróis da Terra. Não, eu estou aqui por causa de um grande mal, Mikaboshi está vindo, eu vi e tal, mas ele está meio confuso. Ninguém dá ouvidos direito a ele, a não ser o Amadeus Cho. Só que é nesse momento, quando ele acaba de avisar, em que o Mikaboshi, né, acaba atacando a Terra, e aparece aqueles tentáculos ou fios negros, né, invadindo cada mortal. Os heróis da Terra também acabaram sendo atacados, sujeitos a isso, por mais que eles tivessem ganhado uma parcela do poder divino que o Hércules teve quando ressuscitou, eles ficaram sujeitos, e apenas uns pequenos personagens, né, mais fora do mainstream da Marvel, acabaram livres para poder fazer frente ao Mikaboshi, né? É assim que se forma, digamos assim, uma nova God Squad, um novo esquadrão de deuses, que é composto pelo Hércules, pelo Thor, a Vênus dos agentes dos Atlas, que na verdade ela não é a deusa Vênus, mas sim uma sereia, o Damien Hailstorm, que acaba surgindo assim, meio invocado, sobrevivendo ao ataque que o inferno do pai dele sofreu. A Cersei, que já foi Vingadora, e muitos devem lembrar dela também dessa recente minissérie dos Eternos, né, que foi o Gaiman que escreveu. E o Surfista Prateado e o Galactus, que atende ao chamado do Hércules, já que ele tava precisando de uma grande força bruta para atacar ali. Mais pra frente a gente também vê que o Deus Pantera, né, de Wakanda, também aparece numa ponta aí, mas ele não é um membro muito ativo do grupo, não. E isso é a grande fronte de batalha para atacar o Mikaboshi. No meio do caminho, né, o Hércules, ele tem um poder magnânimo, seria o poder equivalente que o pai dele tinha, mas não sabe usar muito bem. Tanto que em dado momento, quando essa barreira entre os mortos e os vivos é rompida e há um ataque na Terra, o Ares, que estava morto, os próprios deuses que estavam mortos e outros deuses, a Hera também que estava morta, quando vão atacar eles tentam se defender daquela maneira. Em última instância, o Zeus acaba ferido, né? E toma nos braços dos Hércules e fala assim: não, meu filho, eu tô precisando ter acesso ao panteão dos deuses pra deter o Mikaboshi. E aí o Hércules, que não é muito inteligente, cai nessa marmelada, e antes do Amadeus Cho agir pra interromper ele, ele acaba abrindo o mundo, né, a barreira entre os panteões, e o Zeus, que tava ali, na verdade se revela como sendo o deus do caos, ou na verdade o Mikaboshi, e adentra aquela passarela pra começar a atacar panteão em panteão. E aí, nesse momento, né, que é mais ou menos no final da edição 3 da Guerra do Caos, e que começa a se espalhar vários tainhos. Isso é o começo da guerra. Assim, tipo, interessante foi a jogada que o Pac e o Van Lent fizeram pra poder se livrar logo dos heróis que não iam querer usar na história. Foi, basicamente, fez o Hércules convocar todos e o cara lá se livrar de todo mundo ao mesmo tempo. Agora o problema é que, assim, pelo menos nesse começo, eles acabaram criando aquele velho problema de você criar um vilão praticamente invencível, porque o cara estava matando deuses a rodo ali no submundo e praticamente destruindo o multiverso, segundo o Amadeus Cho. Agora, uma coisa que eu achei legal foi o Amadeus Cho convocando lá pessoas para ajudar ele, que ele fez o que eu sempre achei que os personagens da Marvel deveriam fazer e quase ninguém faz, tirando histórias do Jim Starlin, que é: vixe, precisamos de poder de fogo, chame um Galactus Eternidade. É, o Eternidade caiu fora, né? É. O Eternidade, mas pô, você me ajudou quando foi com o Thanos e agora o Deus do Caos, que vai fazer um mal muito pior, você não vai... Ah não, mas o Deus do Caos é o mesmo lado da minha moeda, não posso me meter nisso, aí pica a mula fora. É roteirismo sempre isso. É, e na verdade até o Amadeus Cho falar, você entendeu? Ah não, o Hércules fala, você entendeu? Aí o Amadeus Cho falar, não entendi, então tá, esquece. Aí depois ele tentou, não, que tal o tribunal vivo, alguma coisa assim. Mas, assim, é interessante isso, mas no fim das contas essas entidades cósmicas sempre tem uma desculpa esfarrapada pra não poderem ajudar. Só o Galactus mesmo, que de vez em quando dá um jeito de ajudar, ele inventa aquela desculpa sempre. Não, estou cuidando do meu estoque de alimentos. Dessa vez o estoque de alimentos dele estava em risco, né? Por isso que ele resolveu se meter com a cara e a coragem. E até foi um baita de um herói o Galactus nessa minissérie, hein? É, assim, mas... Mesmo assim, eu não gostei muito, assim, dessa parte dele levar uma surra dos Zeus. Podia pelo menos ter inventado que ele tava com fome, alguma coisa assim, porque o problema que eu vejo muito no Galactus é porque, pra ser um personagem que tem que ser o mais poderoso do universo Marvel, ele apanha demais. Até já teve revista do Quarteto Fantástico, o pessoal faz brincadeira dizendo que enfrenta ele toda semana. Nessa própria história, teve um transeunte... É, o cara da população lá dizendo: ah, esse negócio de fim do mundo, dizem toda semana quando o Galactus vem aqui. Mas aí é o Greg Peck fazendo uma piadinha idiota. Pois é, mas o problema é que a Marvel abusa tanto do personagem, às vezes, que acaba sendo realidade, na verdade. Quantas histórias que a gente realmente viu ele conseguir consumir um planeta? Sim, foram muito poucas. Não, é que também muita coisa não foi publicada aqui no Brasil de universo cósmico, né? Mas o Galactus teve bastante história, né? Pois é. Uma coisa que a gente pode acabar esquecendo de falar, mas eu acho que é um dos maiores méritos da saga, pelo menos nessas três primeiras edições, mas pro final esse mérito começa a sumir, mas tá muito presente nesse início, é a arte do Coy Pan, que tá muito boa, tá fantástico, até não me surpreendi. Eu conheci o desenhista pelo que ele apresentou na mensal do Hércules, o Incrível Hércules, e no X-Factor, e foi muito abaixo do que ele tá apresentando aí. Não sei se é o arte finalista. É, também achei, né? Porque o Poderoso Vingadores do começo também era com ele, e eu não reconheci ele no começo. Não, eu tá lembro muito que, boa arte. Eu lembro que no Hércules a arte dele era boa, mas em X-Factor era horrível. Eu não sei porquê. Não, e Poderoso Vingadores pior ainda. É, no Poderoso Vingadores ele começou bem, mas vai caindo. Não sei se é o tempo limitado que a Marvel oferece, que a gente sabe que a Marvel não dá muito tempo para os desenhistas. Tem revistas que saem duas vezes por mês, mas a revista, se vocês olharem a última edição da saga para a primeira, tem uma diferença drástica de qualidade. Mas nessas três primeiras é muito boa, e eu diria que é quase o único mérito da saga é a arte. Nossa, você foi cruel. Quer falar mais alguma coisa? Vai, fala. É, tava olhando aqui o checklist. Em 2 meses eram 3 edições, assim, pode ter sido isso também, a pressa mesmo. Pois é, isso aí mesmo. Tem mais alguma coisa que você quer falar desse começo, da saga aqui? Foi legal, o pessoal que tá dormindo deram uma desculpa pro pessoal que tá dormindo não morrer. né, o pessoal não podia, o pessoal tava dormindo, mas não podia morrer, então, é, isso foi legal. É, porque, na verdade, foi legal, mas, assim, fica meio confusa a tomada do plano do, do Deus do Caos, né? Se ele queria criar caos... Mata todo mundo. Queria matar todo mundo, mas, também, ao mesmo tempo, já que ele destruiu a barreira e o que era vivo era morto, ninguém também podia morrer, né? Tinha isso. Então... Na verdade, o problema é que ele não queria o... Ele queria o caos, mas ele não queria matar todo mundo. Ele queria aniquilar toda a existência. É, ele queria criar o vácuo mesmo, onde houvesse ordem, que foi a construção do mundo. É. Justamente, no final das contas, o que ele ia fazer não era o caos supremo, era a ordem suprema, porque sem nada não há caos. É, mas é de ordem. É, exatamente. Isso me lembrou um pouco aquele outro universo do Torre Negra, que era meio assim também, o rei Ruvro lá, ele queria destruir tudo e deixar tudo como era no primal, que era só caos, escuridão. Assim, eu acho que eu lembrei, foi de uma história, era a história do Strazinski com Homem-Aranha, que ele disse que o Loki, aparentemente ele quer o caos, mas como ele, o objetivo dele é conquistar tudo, no fim das contas o objetivo dele é a ordem. Ou seja, é a mesma coisa do Mika Bosch, tipo, o caos pra ele não é um caos em si, ele... Acho que realmente o Kim pode estar certo. A história tem um erro de conceito, até no nome. É, na verdade, ele é contra a entropia. Não, peraí, eu tô me confundindo. Ele é contra a entropia e ele é contra o caos. Ele é contra a entropia e contra o caos. Ele, na verdade, quer voltar pra escuridão, onde não havia nada. E esse Amatsu Mika Bosch, ele é uma entidade realmente do xantoísmo, né? Mas acho que valeria a pena até a gente ler um pouco mais sobre ele, ou até fazer uma discussão, um perfil do personagem, pra entender melhor. Mas como eu acho que ele morreu de vez no final dessa saga, sem adiantar, talvez não valha nem a pena a gente perder linhas pra isso, né? Tô começando a entender porque a Panini não publicou essa minissérie, mas o comecinho é até legal. É, partia exatamente do final da edição especial do Er, da morte do Er. E legal também a provocação dos deuses, galácticos. Eu não acho o Galactus bucha, não. Ele não apanha só. O negócio dele é não morrer de fome. E o resto não se exploda. E ninguém entra no caminho dele. Agora a gente pode chutar. Ele não se abala com nada, não. Inclusive, fala nessa saga, né? Que, tipo assim, ó, Galactus, você tá agindo aí em prol do bem e tal. Ah, o surfista, não se iluda. Ele só tá garantindo a fonte de alimentação dele eterna. Você fala já no finalzinho. É. Mas é isso mesmo. É legal incluir a Cersei, que assim, a gente não conhecia, veio a caminho de série do New Diamond, de Eterno. O Capitão América chegou a convocar ela para os Vingadores nessa minissérie, mas ela não quis se juntar. Eu não gosto da arte do Clive Pan nem me pagando. Puxando aí o link do Jefferson falando sobre esse novo Esquadrão de Deuses, eu não sei vocês, mas eu acho que foi um dos melhores trabalhos onde foi mexido a personalidade do Damian Hellstorm. E ele tá praticamente pró-atuante, né? Quando o Hércules e o Thor saem da jogada durante os tie-ins, ele se torna um grande líder do esquadrão, né? Eu acho ele um personagem muito legal, assim, quando é bem trabalhado, como foi aí, tem um potencial legal. Até eu com o Bendis já curto ele, como o Bendis usa de vez em quando. Eu acho legal o Filho de Satã. Boa maneira, inclusive, assim, a própria Vênus, que ela acaba sendo bem apagada no agente da Atlas, ela volta aqui durante o tie-in do Esquadrão de Deuses, ela volta como sendo uma personagem realmente vinculada à mitologia, né? Não só a menina bonitinha que fica cantando. Então foi bacana trabalhar de novo com esses personagens. Ela é uma ninfa, né? É, uma sereia, né? É uma sereia comum, então... Tanto que... Mas é imortal. Foi história que a Vênus, de verdade, até pomba com ela lá, mas deixa ela viver. É, que é justamente nesse encadernado da morte do Hércules que comenta sobre isso. Então, depois que ocorre esse ataque do Mika Bosch através dos panteões dos outros deuses, célticos, índios, o próprio japoneses, onde tem uma parte onde ele tá querendo invadir a vingança dele, né? Contra o outro principal, o equivalente oposto a ele no panteão japonês, que é o Amaterasu, é isso? Amaterasu. Amaterasu. Acho que tem até um personagem de videogame com ele, né? Vago. É. Bom, enquanto ele tá nessa jornada através dos panteões, se explode o número de tie-ins, trazendo inclusive personagens mortos já há muito tempo da Marvel, né? Já que o mundo não tinha mais diferença entre morto e vivo. E isso é talvez a grande sacada da própria saga em si. Você tem umas historinhas bobas, nem sempre relevantes, mas que resgata alguns personagens. Pelo menos algumas desses tains eu gostei. A simple task for the son of Zeus. Faltou um do Tio Ben. Mas o Tio Ben é uma das poucas mortes que não tem volta na Marvel. É Tio Ben e Gwen Stacy juntos, né? Seria interessante. Então, os principais foram dos Vingadores ressuscitados, que eram os Dead Avengers, Vingadores Mortos. E os X-Men também, teve o Chaos War X-Men, que tá em Guerra do Caos dos X-Men. Eu me informei mais sobre os X-Men, assim, que eu trouxe de volta os mortos, os mutantes mortos que realmente continuam mortos, que é o Pássaro Trovejante e o Banshee, principalmente. Tem também ali a Cina, que é a provável amante da Mística e tal, que criou a vampira com ela, que era muito importante na Irmandade nos anos 80. E confuso, né? Porque ela começou com a forma da Moira e de repente voltou a forma de Cina. É, aquilo que eu entendi também como ficou. E também aparecem até filmes recentes, como a Ismi, a Esme, não sei como se conhecia, e a Sophie. É, que são das estátuas de Cupid, das gêmeas Cupid. São as duas que morreram na fase Morrison ainda, elas apareceram também nesse time. E o plot dele era... Eles buscavam um diário da Cina que tinha informações sobre como deter o Mikabosh, uma coisa assim. E ele manda uma entidade lá, que era o Deus Corvo, uma coisa desse tipo, que seria equivalente ao demônio indígena da religião do Apache. É, do Pássaro Trovejante. Isso. E é uma minissérie em duas partes, quem escreveu foi a Louise Simonson, que é uma escritora bem clássica. É, o Claremont e a Louise Simonson. É, o Claremont estava junto. Ah, é, ele estava junto. E que desenha é o... Como é o nome daquele? O desenho é muito bom, por sinal. Ele desenhou agora o Jornal do Mistério, isso. Um pouco do Thor também. O Doug by White, né, uma coisa assim. Por aí. E o Dead Avengers eu não cheguei a ler, não sei muito bem o que aconteceu. Só uma coisa que eu acho curiosa, que eles se voltaram, tá o Capitão Marvel... E a gente tem essa coisa dos deuses exclusos, eu tava me lembrando. Eu fiquei pensando, se o Capitão Marvel ele não é terráqueo, ele foi enterrado até lá no planeta dele, por que ele tava junto com os heróis da Terra no, na vida após a morte? Então, espera do dragão. Alguém leu Dead Avengers pra eu não só estar tá falando? Assim, eu li aquela leitura vertical. Eu não gostei muito, não. Juntaram um monte de Vingadores mortos, ou... Visão com a super farrapada pra ser um sintozoide que estaria morto e vai pra lá e vai matando os personagens um a um até que sobra só uns dois lá que aparecem em um quadro na última edição. Assim, eu achei uma história tão inútil. Ressuscitaram e mataram todos ao mesmo tempo de novo. É, o que eu gostei da história é que ela dá um pouco de flashback, que são personagens, inclusive, que não tinham grande destaque quando eram Vingadores mesmo. Bom, Dr. Druida tá lá. A jaqueta amarela feminina, que eu acho que nem sei se teve história publicada aqui no Brasil ou não, mas foi uma personagem pequenininha que por um tempinho curto roubou os partículas PIN e o uniforme do jaqueta amarela sumiu logo depois que ele desistiu desse uniforme. Ela nem chegou a ser, acho que, uma Vingadora de fato mesmo. Aí o Capitão Marvel também aparece, claro, o roteirismo vai fazer com que apareça. O Visão, você pode estranhar porque um robô é considerado morto, mas isso é tocado na história. E acho que tem a Deathcry, que é uma Shi'ar, né? Que por um tempo curto virou Vingadora e morreu lá durante a Aniquilação 2. Até o Gillen trabalhou ela muito mal, trabalhou ela muito brucutu, uma pessoa falta de controle, né? Saiu atacando membros do próprio grupo e aí acabaram tendo que matar ela. E nessa saga, durante esse tain aí, dão que uma salvada na moral dela, porque trabalha um pouco da história dela. Inclusive, meio que reforça que ela é provavelmente a filha da Rapina. Por quê? Porque em algum momento define ela como uma sobrinha da Lilandra, uma Nemari, né? Que é o sobrenome dela. Neramani. É. Neramani. É, exatamente. E aí, se não é a filha da Rapina, é a filha bastarda do Deacon, né? De quem? Que é o tio, né? O irmão mais velho da Lilandra. E, ó, então assim, pode ser sei lá, tipo, o primo terceiro grau dele. É, só se for um negócio desse tipo, né? Mas o que eu achei bacana nesse tain é que trabalharam bem, assim, o que motivou cada personagem durante o Saga de Vingadores. Deu uns flashbacks bacanas. Inclusive, alguns deles não têm coragem de dizer por que morreu, feito o caso da Deathcry, né? Ela mente a morte dela. O outro tenta fazer com que essa segunda chance dele melhore, o caso do Espadachim, que foi um vingador que levou uma vida dúbia, e ele atua fortemente aí com muito mais heroísmo que já teve na vida. O Dr. Druid sempre teve uma moral dúbia, é deixado isso na saga assim, por exemplo, você não sabe se ele tá realmente do lado dos Vingadores ou não, até o momento que ele se volta contra a Necra, que é uma personagem que nas histórias meio-meia foi a que causou a morte dele, e aí ele se volta assim no último lado assim, por vingança mesmo. Então tem esses trabalhos assim de personalidade dos personagens que eu gostei mais, inclusive gostei mais do que o dos X-Men, que ficou meio viajadinho. O enredo mesmo da história de por que eles estão unidos é fraco. Como o Paulo falou aí, não tem sentido nenhum. Na verdade, eles têm uma hora que tentam proteger os próprios Vingadores que estão dormindo e as pessoas comuns que estão dormindo do ataque do vilão da história, que é um vilão muito B, que é o irmão do Magno, né? Que é o Eric, que também volta do mundo dos mortos junto com essa Necra e sai atacando todo mundo. Mas é bobinho, mas eu gostei. Pelo menos essa parte de trabalhar os personagens. Bom, uma coisa que eu posso falar dos tains da saga é... eu não tava gostando da saga, eu tava achando a saga horrível. Mas os tains me fizeram mudar, ter outra visão da saga, assim. Eu tava odiando, achando horrível a saga. Daí eu li os tains e descobri o que realmente é ruim. E comecei a gostar da saga. Os tains são as coisas mais horríveis que eu já vi na vida. Nunca li tanta coisa ruim. Tem umas coisas podres mesmo. Gastei dinheiro comprando aquele negócio pra ler no iPad. O Thor de X-Men? É, o do Thor. Pior do que é ruim, é inútil. É, o do Thor é assim, durante essa briga do Mika Bosch aí, alguns ficam pra lutar e outros correm. O Thor decide ficar. Aí leva uma sacudida que é tão forte que ele cai na terra e fica ainda amnésico. Então, em duas edições, uma mulher aparece do nada, que é uma mulher que parece que reza pra tudo quanto é santo, né? Pelo que eu entendi. Aí, durante essa reza, uma dessas rezas é pros deuses nórdicos ou pro próprio Thor, e aí cai o Thor na terra. Então ela fica felicíssima, tal, porque era uma pessoa que tinha perdido a família, alguma coisa desse tipo, e ela entende aquilo como um sinal, né? De esperança e por aí vai. Ela cuida do... Ah, você sabe disso no final. É. Ela cuida do Thor, que tá na verdade na forma do Donald Blake. Isso. Até ele, digamos assim, se recuperar no momento que é atacado por um espectro do Deus do Caos, né? Uma entidade lá que é bem parecida com ele. Aí ele volta a recuperar a consciência dele, dá umas porradas nessa criatura aí e volta pro combate, que é o que ocorre só na quinta edição. E o outro tain, esse já é melhorzinho que o do Thor, é o que eu tinha comentado, que era do Esquadrão de Deuses, onde o Damien Hellstorm, a Vênus, a Cersei, o Surfista Prateado, o Galactus não chega a ficar não, se juntam ainda com o Deus Pantera pra tentar, digamos assim, eles fogem do campo de batalha e acabam parando em outro canto do panteão cósmico dos deuses japoneses. Só que eles, quando estão lá, descobrem que os deuses japoneses acabaram virando de lado, né? Mas acabaram sendo seduzidos pelo Deus do Caos e se voltam contra eles. Então aí tem um trabalhozinho com esses personagens de nível D da Marvel, que a gente mal tem chance de ver eles em ação, e eu achei bacana. No final eles conseguem fugir, se dão bem, né? Chegam a destruir os personagens do panteão, né? Conseguem rechaçar e voltam de novo pra luta, que só vai acontecer na quinta edição, na última edição. O tain que eu ia falar agora é do na Tropa Alpha. Porque acho que uma das coisas que Guerra do Caos conserta foi uma das maldades que o Bendis fez de matar a nossa querida Tropa Alpha. Porque ele não gosta de canadense, ele já escreveu isso várias vezes. Sério que ele fala isso? Você pega várias edições dele durante esses anos todo na Marvel, ele não gosta de canadense. Então a primeira coisa que ele fez foi matar a Tropa Alpha. Ele matou a Tropa Alpha em uma página, aí... né? O cara tava andando assim, a Tropa Alpha apareceu, o cara deu um chute e a Tropa Alpha morreu toda em uma vez só. Eu não sabia disso. E foi o jeito mais ridículo de morrer. O Sasquatch foi o único que sobreviveu da Tropa Alpha. Mas o... ele entrou em contato com as Grandes Bestas, que foi um primeiro plot da Tropa Alpha dos anos 80, do John B. E as Grandes Bestas estavam sendo atacadas pelo Deus do Caos também, estavam com medo de cair na entropia. e eles deram uma alternativa pro Sasquatch. Liberar a tropa alfa, mas sem a tropa alfa atacar as grandes bestas. Pra tropa alfa, os que morreram se juntar com os que o Sasquatch arrumasse pra destruir o Deus do Caos, tentar lutar. A Pássaro da Neve, que tava no plano dos deuses do norte, onde tem a mãe dela, Nelvana, aqueles deuses que aparecem nas histórias do Tropa Alfa, jogaram o Pássaro da Neve de volta da Terra pra impedir o conchavo do Sasquatch, que o Sasquatch mesmo é uma grande besta, mas tá no controle, né? E Pássaro da Neve fala, vocês não precisam de nada disso. Essas grandes bestas são as criaturas mais vistas que tem, e vou provar que vocês não precisavam fazer acordo nenhum com eles. Aí, como eles preferem se sacrificar, já que estavam mortos mesmo, eles tentam voltar para a morte, para não ter que soltar as grandes bestas. Aí vai nessa que a morte está suspensa no universo, né? Ninguém consegue morrer, por isso está todo mundo em estado de estase, né? Desmaiado. Aí eles começam a lutar e conseguem derrotar as grandes bestas de novo. Eu não gosto, eu já achei mais fraco esse aí. Inclusive a volta, foi uma volta meio engasgada mesmo. Assim, essa questão da volta, eu concordo com o Jefferson, porque foi uma morte muito aleatória, assim. Totalmente do nada, uma equipe inteira simplesmente morreu, sem nenhuma importância. E agora ela voltou também de jeito meio forçado, como foi a morte, então. E como o Paulo tava falando, os personagens, eles voltam, a maioria eles voltam pra morrer de novo, porque assim, o Pássaro Trovejante, o Banshee, o Capitão Marvel, são aqueles personagens que morreram de verdade, tipo o Tio Ben, eles não voltam nunca. Então assim, eles fazem umas aparições, como naquele arco dos X-Men Necrosha, que trazer de volta também os mortos, temporariamente, assim, tipo, os mortos voltaram, mas eles não vai ser mais uma ressurreição, eles vão voltar pro status de morto. Só que assim, como é que eles vão voltar pro status de morto? Vai ter que morrer de novo, então foi uma coisa um pouco forçada mesmo, mas que não tem muito o que fazer, assim, meio que... É tipo o Wolverine, que na luta ninguém é... Todo mundo apanha, mas ninguém toma tiro na cabeça, ninguém é esfaqueado no pescoço, só o Wolverine, porque sabe que ele vai sobreviver aqui. Do Ares, que mostra o que aconteceu lá quando o Sentinela matou ele, que ele foi lá levado pelo Caronte, que no começo parecia que ele ia pra um céu dos deuses gregos, acho que era a Ilha dos Bem-Afortunados, alguma coisa assim. E depois o Plutão, que eu não sei porque no universo Marvel eles misturam deuses gregos com romanos, capturou ele pra ser tipo um servo dele. E o Ares, assim que ele foi capturado, começou lá o Mikaboshi a sair atacando os submundos dos infernos da Marvel. Quando chegou no Plutão, ele libertou ele, os Zeus e os outros pra poder enfrentar o Mikaboshi. E o Ares acaba morrendo rapidamente nessa luta. E a história continua no Chaos War 2. Acho que foi só mesmo que pra ver o que aconteceu com ele. Foi muito... Não, era uma coisa até meio que desnecessária. Foi pra... Ele queria meio que pontuar o que já tinha... tido de relação do Mikaboshi com Ares, que é aquela minissérie que eu falei. Dá um destino pro Ares, que é um personagem que acabou sendo um vingador e muita gente gostou dele. Então, passar batido ali, ele passou apenas uma sombra dominada pelo Mikaboshi, ficava meio ruim. Só que foi mal trabalhado. Era preferível o Ares ter vindo como herói do lado, e lutar do lado do Hércules e do Thor. E não faz o menor sentido com o que o Hickman disse que aconteceu com ele, que ele ficou lá no Campos Elíseos com o Phobos, lá no Guerreiros Secretos. Pois é. Mas o Hickman tava praticamente parcial, marginal a esse lado da Marvel, né? O Guerreiros Secretos dele quase não teve, digamos assim, penetração mesmo de importância no universo Marvel. Então provavelmente ninguém deu conta, ninguém leu direito isso. Hercules commands it! Então o que acontece? Logo depois dessa divisão dos personagens, eles voltam a se reunir na quinta edição, ajudados por Gaia, que além de ser a mãe terra, né, em algumas concepções, e até a mãe do Thor, né, e ela reestrutura o Hércules, né, ela desfaz a estrutura física do Hércules para refazer ele como um deus dos deuses. Ele já estava sendo poderoso, tendo o poder do Zeus, ele agora tinha um poder muito maior pela recriação da Gaia. E aí todas essas forças, junto com Galactus, por aí vai, tentaram rechaçar o poder do Mikabosh. Só que mesmo assim não era suficiente. O Amadeus Cho tava fazendo todos os cálculos possíveis e viu que não era possível derrotar ele. Que de um jeito ou de outro, ele ia realmente conseguir os planos dele de consumir a Terra. Só que aí ele pensou num detalhe. Um plano de contingência que estava sendo criado, que com a ajuda de Galactus estava em andamento, era abrir um portal para uma Terra 2, ou seja, uma Terra recriada, desde o plot que a Hera tinha criado ali naquele encadernado da morte do Hércules. Que era uma Terra refeita segundo a imagem, segundo o que ela queria que acontecesse. E aí ela queria transportar quem estava vivo na Terra, né, para aquele lugar como segurança até eles terminarem a luta. Só que aí o Amadeus Cho falou o seguinte: não, porque a gente não faz o contrário? Deixa o povo aqui na Terra e, na verdade, de algum jeito, força o Mikabosh para entrar dentro dessa Terra 2. Dessa Terra 2 até parece o plot do Hickman, né? Mas dessa Terra reserva aí. E aí, com o poder que o Hércules estava naquele momento, ele consegue realmente empurrar o Mikabosh para aquele plano. E ele não tem noção do que tá acontecendo, então ele acha que ele ganhou, que ele venceu e que dominou a Terra de fato. Mas aí quando se encerra, que ele consome todo o planeta com aquela coisa obscura, é que a gente, como leitor, tem noção de que, na verdade, o que ele tinha acabado de dominar era essa Terra criada pela Hera, e que os heróis, na verdade, tinham derrotado ele, e todo mundo tava conseguindo sobreviver. A influência dele tinha sido desfeita. E aí, como naqueles toques de mágica, né, o Hércules decide desfazer tudo de ruim que o Mikabosh fez, e com o estalar dos dedos todo mundo volta a viver, os poderes são reerguidos, quem morreu que deveria ter morrido ficou morto, quem morreu que os leitores não queriam que morresse ficou vivo, e por aí vai. E assim que se encerra o plot do Hércules, que por sinal, depois continuou, né, com uma revista chamada Só de Herc, em que ele abdicou dos poderes supradivinos dele e voltou com um humano normal. Não tinha mais. Não era nem mais semideus. É uma pessoa normal. Bom, e agora a gente já falou pelo menos um básico, né? Deu uma ideia assim pro leitor que não vai ver essas sagas aqui no Brasil. Então se contentem. Mas vale a pena saber o seguinte: será que a Panini fez certo em passar batido sobre a Doom War e a Chaos War? Ou não? Porque algumas vezes assim, a gente encontra sagas mal escritas mesmo, mal trabalhadas, como foi o caso, por exemplo, da própria Essência do Medo, mas de alguma maneira elas firmam, elas pontuam coisas importantes no universo Marvel que tem que ser colocadas. E outras, às vezes, não tem nem importância cronológica, mas por ser umas sagas pequenas, por exemplo, como foi a própria Guerra do Destino, a própria Doom War, em 6 edições, ela caberia num especial ou coisa desse tipo. Aí eu chego pra vocês e coloco a grande questão, né? Essas sagas, essas duas sagas, vocês acham que a Panini fez certo em não publicá-las aqui no Brasil? Se sim, se não, por quê? Dê uma avaliação geral sobre como ficou isso aí. Bom, eu acho que é sempre válido a Panini publicar o máximo de material que ela conseguir aqui no Brasil. A Guerra do Caos, por exemplo, eu acredito que ela não saiu aqui devido ao fracasso daquele encadernado do Hércules. Eu acho que aquele encadernado do Hércules, que servia como um prelúdio pra saga, não deve ter vendido bem. Então, por isso que não investiram na Guerra do Caos. Você tá imaginando isso. É uma dedução minha, é uma dedução meio lógica. Porque se aquele pessoal do Hércules tivesse vendido, não teria por que a Guerra do Caos não vender. Ainda mais que teria vários heróis envolvidos, o Thor, principalmente. Então, provavelmente iria vender. Mas como não deve ter vendido a do Hércules, não deve ter vendido essa, então eu acabo não condenando a editora. Eu gostaria muito que tivesse saído talvez em uma Avante Vingadores, ou sei lá, colocassem na Grandes Heróis Marvel, seria melhor do que aquelas minis que eles colocaram que acabaram cancelando a revista. Eu acho que lugar a saga teria pra sair, mas não saiu, não condeno a editora, era uma saga ruim, eu não sei nem se eu pagaria pra ler, não fez falta nenhuma. Você sugere, mas você não compra, né? É mais ou menos isso. Não, mas eu paguei pra ler. Eu comprei no original, eu li no meu tablet. Então, vai cagar aqui. Mas então, eu acho que eles deveriam publicar. Eu não sei se eu comprei, mas eles deveriam publicar. E já que não publicaram, eu não vou condenar, porque a saga é ruim. Eu não sei se eu compraria igual. E não tem importância nenhuma pra cronologia. O único fato relevante é o retorno da Tropa Alpha. E a gente sabe que a Tropa Alpha não vai ter relevância nenhuma pro futuro da Marvel. E até hoje eu tô lendo o que sai no Brasil e lendo também o que sai nos Estados Unidos através das revistas que eu compro pro meu tablet, e eu não vejo nenhuma citação ou participação da Tropa Alpha. Ah, minto. Eles aparecem na revista do Hulk Vermelho. Mas adivinhem, a revista do Hulk Vermelho também aparentemente foi descontinuada. Parou de ser publicado no Brasil, aparentemente, então não tem relevância nenhuma. Então o mesmo vale também, na sua opinião, pra Guerra do Destino. A Guerra do Destino é pior ainda, né? É, envolveu só o Pantera Negra, um personagem bucha, e não teve relevância nenhuma, não tem nada. O lance mais relevante da saga é o Vibranium, que sumiu, que deixou de existir, e nenhuma outra revista citou isso, então essa sim é uma saga merda. É, mas até que eu gostei da história, vai. Então tá bom. A Guerra do Destino podia ter sido publicada numa edição especial, ou no Avante Vingadores. Foi meio estranho, mas a Guerra do Caos, que foi 20 edições, contando com o Stain, ia ser mais complicado. Mas sabe o que é pior? Só interrompendo. Por que é que a Panini acabou publicando as 4 edições do Hulk vinculado a essa saga? É isso que não dá pra entender. Já ouvimos falar que as histórias do Hulk são obrigadas a sair aqui. Tem uma Panini italiana. E uma Avante Vingadores publicava essa porra dessa Guerra do Caos aí e completava com um dos tains melhorzinhos. Pronto, fechou. Não precisava publicar todos os tains pra poder publicar a saga. Às vezes eles cortam alguns tains. Né? Até dentro da licença do medo teve tain importado. Mas não foi, acho que não foi por causa disso. Porque não deve ter tido tanta repercussão, a não ser nas histórias do Hulk, que foi obrigado a ser publicado. E algumas coisas vão ficar esquisitas. A ressurreição da Tropa Alpha, a não conclusão da morte do Hércules, quem comprou a edição não vai ter o fim, vai ficar aberto. A coleção, os colecionadores vão ficar meio mais bravos, porque vai ter a coleção aberta. Mas entre mortos e feridos, salvaram-se tudo. Assim, eu sinceramente eu acho que não valia mesmo não. Eles não publicaram nem o Cosmo Marvel, que tinha uma qualidade muito melhor. Eles publicaram essas histórias que a gente chegou aqui à conclusão que a maioria era ou ruim, ou não, ou bem insatisfatória, ou que requeria histórias que não foram já publicadas aqui, ou que as consequências dela também não iam valer muito. Não chegaria a valer tanto não. Enquanto a volta da Tropa Alpha, depois que o Nat Grey voltou sem ter nunca ido no Brasil, acho que tem tanto problema assim pros leitores. Como é que é? Meteu o Nat Grey na história de novo? É porque ele ressuscitou sem nunca ter morrido no Brasil. É, foi a volta dos que não foram, realmente. Mas aí é culpa de outra editora, vai. Não tem nem como xingar a Panini aí. Não, mas quando a Panini assumiu, ele tava vivo ainda. Pois é, ele ainda tava vivo na época da Panini. No comecinho da Panini, ele apareceu na X-Men Extra 2. Isso, aquela saga. Tem aquela saga Segurança Máxima, ele apareceu em um quadro da saga inteira lutando contra um alien lá, ele tava vivo. É, ainda estava vivo. Assim, eu acho que realmente essa coisa da Tropa Alpha ter voltado não vai ser explicado. O próprio Hércules, esse novo status dele de existindo como mortal, se ele vier aparecer em outro lugar, assim, ia ficar uma interrogação, tipo, de onde isso saiu, como isso aconteceu. No caso do, até no caso do Pantera Negra mesmo, né, essa coisa do Vibranium, dele ter destruído o Vibranium, coisa toda vai ficar também meio com interrogação, assim, ninguém vai entender muito bem o que aconteceu. Mas também a gente não sabe se esse tipo de consequência vai ser muito importante. Então fora a Tropa Alpha, que é uma coisa gritante, e o Hércules também, caso ele venha aparecer, não tem tanta importância. Mas eu acho que seria até válido publicar, sim, porque tem histórias piores sendo publicadas. Mas tem esses dois lados também. São histórias que não são, que são legais, mas não são tão incríveis assim. E que não tem personagens tão populares, né? Do Hércules principalmente, não tem nenhum grande medalhão ali. Talvez o Thor mesmo. E no caso do Pantera, tem alguns ali, personagens famosos, mas que também estão em muitas outras histórias e que não justifica publicar só aquela ali. Que não tem tanto apelo, assim, naquela história. Então, eu acho que seria justo publicar, seria bom, mas como muita coisa acaba tentando sair e ser cortada, acho que foi justo também. Não foi nada tão ruim assim. Sim, Coveiro, acho que uma dica pra Panini pra resolver esse problema da volta da Tropa Alpha, então, é aproveitar que eles já morreram numa frase em off do Ben, adulterava alguma frase dos Vingadores pra colocar o Tony Stark dizendo: ei, vocês viram que a Tropa Alpha ressuscitou o dia desse? Como, né? Não, numa saga aqui que todo mundo tava dormindo, quase que a Terra é destruída junto com outros planetas, mas enfim, né? É, tipo, o leitor brasileiro também tava dormindo, não viu nada acontecer. Pois é. Não, mas assim, ninguém vai morrer realmente porque essas coisas não foram publicadas aqui no Brasil. E de fato, elas são bem inferiores a todas as outras, inclusive as piores sagas, por mais ruins que elas sejam, como a Essência do Medo. Elas realmente têm até o nível de escritor e de desenhista que foi dedicado a cada uma delas, não foi tanto. Os tie-ins também, quando houveram, foram tie-ins bem menores em quantidade. É uma coisa que foi em segundo plano. Mas algumas coisas eu questiono, por exemplo, será que toda Avante Vingadores que saiu em 2012 realmente também valia a pena? E outra coisa, por mais que seja esquecível, a Caos War era uma das coisas que aparecia naquela imagem que o Bendis criou na primeira edição dos Vingadores, com um certo destaque, Caos War. Eu acho que, porra, encadernado TPB aí que a Panini tá lançando de Invasão Secreta tá quase se esgotando, ou seja, aquilo ali tá vendendo. Se botar também do Hulk contra o Mundo, que não é essas maravilhas todas, também vai estar vendendo. Como são coisas menores e nem todos os tie-ins precisavam ser publicados, poderia ter só saído com, por exemplo, um Avante Vingadores naquele meio ali onde saiu também a história do Hulk ligada, né? Já que o Hulk estava sendo publicado de qualquer jeito, pra mim, a Caos War, até porque tem ainda alguns fãs do Hércules, e querendo ou não, por mais idiota que seja a história, algumas piadas da relação, do diálogo do Amadeus Cho com o Hércules são divertidas na história, me fez arrancar um pouquinho de risada. Eu acho que não seria uma coisa tão jogada fora não, tão horrível não. Eu acho que uma edição de 148 páginas caberia muito bem, seja ela do Avante Vingadores, seja dentro de uma especial, e venderia. O Doom War já foi outra coisa que me surpreendeu. Comecei o Inominata dizendo que finalmente li uma história do Pantera Negra que seria bacana. Houve, claro, a mudança do roteirista, não era mais o Reginaldo Hudlin, mas me surpreendeu assim o jogo político que foi formado. Não, o Pantera Negra lá, o T'Challa, não tá mais, eu sou o Big Fodão, pelo contrário, o Doutor Destino é encaçar pra ele bem, mostra que o Doutor Destino ainda é um grande vilão da Marvel. Como falou aí vocês, tinham aqueles medalhões que poderiam trazer atenção do público, e eu acho que não custava nada, foi publicado na época do Cerco, naquela época, foi ainda em 2011, pra vocês terem uma ideia, então... Tinha Avante Vingadores naquela época que era mesmo tapa-buraco, eram histórias assim, solos do Capitão América, histórias perdidas de especiais de Capitão América que tinham sido publicadas, ou uma história recapitulando ainda as primeiras histórias do Thor, que eu acho que é completamente fora de mão, mas saiu ainda em 2011, e são histórias bem mais fracas da Avante Vingadores, e que eu acho que caberia muito bem, obrigado. Por sinal, só pra chamar atenção aí, quando a gente falou sobre Doom War, tem um pequeno detalhezinho. As primeiras histórias do novo Pantera Negra, que era uma mulher, foi o brasileiro Will Conrad que desenhou. Ele ia desenhar o Doom War. Só não foi porque ele acabou indo parar em X-Men, né? Durante a época que ele foi parar pra desenhar foi X-Men. Regênesis não. Era o Cisma. O prelúdio do Cisma. E aí ele começou a desenhar a X-Men do Guincher, que era antes do Regênesis, e por aí vai. Bom, como eu falei, são histórias assim, meia bocas, assim, não são nenhuma obra de arte, mas não custaria nada se vocês também deram a abertura de publicar histórias de qualidade questionável, só porque tinha um personagem A ou B que era do primeiro escalão lá. Mas então a gente não pode reverter o passado ou se meter muito nas decisões da Panini, mas a gente faz o que pode. O que a gente pode fazer é fazer esse podcast aqui, dando uma clareada pros leitores do que foi essas guerras aí misteriosas. Que agora, pelo menos, espero ter solucionado essa dúvida na cabeça da maioria aí. Bom, e com isso a gente encerra nosso podcast, né, mais uma vez. E se prepare que ainda neste mês de março a gente vai ter aquele especialzinho. Afinal, temos, assim como foi no ano passado, os 50 anos de um personagem, hoje em dia, bem querido da Marvel, né? Então, até lá. Esse podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse www.marvel66.com.